ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui começando mais um Inominata 616. E olha só, 100 programas atrás, o Nominata 616 nem nome tinha. Na verdade, ele continua Inominata, né? Oi, eu sou o Felga e vamos explorar as primórdios do multiverso. Aqui é o Paulo Arthur e no nosso universo, o Mad Jim Jasper chamava-se Margaret Thatcher. Spoiler! Mas é verdade. E por fim, de volta, estava num tempo de penumbra, escondido numa caverna. Aqui é Mark Dark e conselho para as crianças, comam bastante batata. Agora eu perdi a referência. É que minhas batatas são inglesas. Bom, pessoal, e chegamos finalmente ao podcast, ao Inominata número 100. E claro, a gente tinha que fazer um programa especial. Mas por que um programa especial falando do Capitão Britânia? Um herói que basicamente mal foi publicado aqui no Brasil, né? Vez ou outra, assim, uma editora com muita coragem, né? Vai lá e publica todo o material L'Amour. Ou a gente vê uma mais antiga publicando a fase lá do comecinho do herói, mas com continuidade mesmo a gente quase não vê, né? Por sinal, até recentemente tem muitas revistas mais novas do personagem, né? Que é o Capitão Britânia e o MI-13, ou aventuras mais recentes, e essa parte aí praticamente passa desapercebida pelas editoras. Mas qual é a importância pra gente do Capitão Britânia pra que ele seja o nosso escolhido para o programa número 100 aqui do Marvel 616? É exatamente isso aí, 616. A gente tá aqui pra falar não só sobre o Capitão Britânia, um pouco também do multiverso, né? Da origem do multiverso na Marvel. E também por conta do 616. Afinal, a primeira vez que foi estabelecido que a nossa Terra, quando ainda era, né? A 616, foi ali nas histórias do Capitão, né? Do Brian Braddock. Justamente ali na fase mais aclamada dele, do Alan Moore, que estava acompanhado do desenhista Alan Davis na época. Dois Alan. Exatamente, os senhores Alans, né? O Sir Alan. Cara, só uma defesa aí, considerando que o Alan Davis estava desde o começo com outro roteirista, ele continuou até a revista do cara ser cancelada, é mais fácil dizer que o Alan Moore que acompanhou ele nessa fase, né? A gente vai discutir isso latinho aí. Mas a gente, como de praxe, vai dar aquela pausa para nossa leitura de e-mails. Só que com uma leitura de e-mails um pouco diferente. E também vai falar sobre a origem do 616 no nosso site. Então a gente vai ter uma leitura de e-mails um pouquinho maior, um pouquinho mais divertida, pra gente relembrar esse comecinho aí do nosso site. Relembrar também alguns eventos engraçados que rolaram paralelo ao nosso Inominata 616. E aí sim a gente volta pro nosso programa pra seguir sobre a história do Capitão Britânia. E-mail. E olá pessoal, estamos aqui de novo. Não é uma leitura de e-mails, é algo mais especial. Ele tá no podcast número 100 do novo Inominata 616. E eu convidei aqui a parte mais arcaica, mais velha, mais sexagenária do nosso site. Quem está aqui hoje? Eu tô reuni um monte de gente aqui. Tem o senhor João. Olá. A nossa garota intrometida, que já desatrometeu, aqui de volta. Fala, Cami. Oi, eu não tô nessa parte arcaica aí, não. É, tá quase, hein? É isso que você tá falando. Voltando pro arcaiquismo, né? Que aí sim. Aí sim, né? Os nossos primeiros redatores e também o senhor Camo. Nossa. Obrigado pela parte que me toca. Senhor Jefferson. Olá. Você acho que foi o terceiro ou quarto redator da gente, né, que entrou, né? Eu acho que foi o primeiro de fora, assim. Porque teve o Brizola primeiro, não se adianta também, não. Aí logo depois foi você, eu acho, né? Se não me... É, pelo menos ele foi um dos mais. Mas... Era um dos mais regulares, né? É mais junto com o Brizola. Ele tá lá desde o começo, quando nem site tinha. Isso e não, não foi nepotismo. Não, não foi. Não, foi o inverso. Eu sou da X-Men Brasil ainda, nem tinha meio mesmo. Isso já é o começo da nossa história. Eu já estava. Tinha meio. Spoiler! Vamos explicar pra galera. O que eu resolvi falar aqui nessa leitura de mesa é que o pessoal que tá entrando agora já viu, acho que a terceira geração só nos podcasts. O site entra a gente, volta a gente. Só quem fica... Só quem tá eternamente desde o começo agora é só eu e o João, né? E... É, e eu tô, né, me arrastando, né? Ah, tá se arrastando? Mas, não, não, Dilma. Pode ficar sentado aqui junto com a gente. Me arrastando... Não, me arrastando, que eu digo, é a participação quase... Quase não, muito esporádica, né? É, mas quem acompanhou logo no começo sabe que o João matava pau a pau ali nos artigos comigo, né? Era uma briga, na verdade, diária, né? Inclusive quando fazia o artigo ao mesmo tempo, assim, os dois se matavam. Ah, é. O que vez ou outra acontece. Ainda acontece, mas antigamente acontecia mais. A gente era menos organizado, né? Quando vi os dois, tinha escrito a mesma coisa, né? Puta, né? Aconteceu outro dia, cara. Não faz muito tempo eu fiz, aconteceu também. O site surgiu com a ideia, antes de mais nada, da comunidade, né? Antes de existir Meio Meia, existia, como a Camila aí falou, X-Men Brasil. Era tudo aquela lambança do Orkut. Como já o pessoal que olha um pouquinho sobre o About, né? Sobre como começou o site ali no link de menu, já viu, né? A gente é e não é uma homenagem ao universo Meio Meia, né? A minha escolha foi, claro, eu adoro essa história. Me amarrei desde a primeira vez que eu li o Capitão Britânia do Alan Moore. Mas também era uma época que tinha muito exilados, né? Acho que nunca tinha se falado tanto em multiverso como naquela época que surgiu. Então foi um nome que estalou, assim, de primeira. Especificando o número, eu acho que sim, né? Acho que foi com a série dos exilados, que a gente nem vai lembrar, nem vai saber o que é, mas foi quando eu vi, mesmo com a origem com o Alan Moore, não se usava tanto assim. Era uma revista que durou mais de 100 edições. Acho que desde o começo da X-Men Asia tinha exilados, até o começo do site, as últimas edições de exilados, acho que ficou em que, 2008, 2009, por aí? Ah, deve ser. Não lembro. Cami, que era a alta colecionadora de X-Men Extra, deve lembrar mais que... Putz, eu não lembro, mas eu colecionava, mas não lembro. Bom, e aí com a comunidade, a gente foi parte disso, que foi se conhecendo, foi se trocando muita ideia, muito texto corrido, muito texto que depois da extinção do Orkut sumiu, desapareceu, foi pro saco. É, cara, né, cara? É verdade. E... deve ter leitor nosso que capaz que daqui a um tempo nem conhece o Orkut, né? Exatamente, né? É igual a gente pedir pra alguém colocar a fita cassete e o cara ficar sem passar, né? Orkut? Orkut? O que é Orkut? E o João deve lembrar muito bem disso. Eu estava prevendo o que ia acontecer desde o janeiro que eu criei o site, né? A gente passou um ano com uma comunidade, né? A comunidade foi criada realmente no dia 6 de janeiro de 2006. Não foi nada provocado. Eu acho que até criei a comunidade num dia de revolta, né? Eu tinha brigado com alguém nas outras comunidades lá. Acho que foi isso mesmo. Eu vou criar a minha, pimba, criei. Quer que eu chame alguma coisa dessa mesmo. Marvel Meio Meia, foda-se. E aí, 6 meses depois, quase um tempo depois, é que alguém veio perguntar se era por acaso. Foi quando eu fui olhar a data lá e digo, é realmente, que coisa meio sinistra, né? Meio que por acaso. E as preocupações do mercado, pelo menos assim, do que era o leitor, o perfil do leitor de quadrinho, era muito diferente naquela época. João, você lembra que a maior preocupação naquela época era saber se um Magneto levantou a pista ou não levantou? Nossa, piada interna de 10 anos de idade é fome, hein? Porra, né? Piada interna fazendo aniversário. Fazendo aniversário, também. Mas é... Vale gente, era sobre X-Men 3, né? Exatamente. Apareceu uma figura lá e falou, mas ele mexeu... Aliás, criavam um tópico toda hora sobre isso, né? Exatamente. Aí tem uma figura que botou pista em vez de peça, né? Nossa. Vale ressaltar aí pra você que tá ouvindo, era o começo do leitor, né, dos quadrinhos, o começo do pessoal que tava acompanhando também super-heróis, seja no cinema, e aí aquela cena final do Magneto, se ele tenta mexer a pista, que o cara escreveu pista, né? Pista de ou chateiro. Não, era o grande questão, né, todo mundo quebrava a cabeça pra isso, e a gente irritado, né, que a função do meio-meia, pelo menos na minha ideia, era fortalecer mais a parte de leitor, não a parte de filmes, né, e a gente fala assim, não, não basta um tópico sobre isso, pelo amor de Deus, chega, né, aí a coisa mudou de lá pra cá, né, João? Tu sente aí a diferença de como... Relembra como era antes e relembra como é hoje. Como é? Tá mais fácil conviver com o atual perfil do leitor / espectador? Eu acho que é uma pergunta interessante, porque o Facebook não proporciona. A gente não é, a maioria das pessoas não é usuário de fórum, mesmo de discussão. E o Orkut a gente meio que se apropriou para transformar as comunidades em lugar de discussão, né? E eu não vejo o mesmo tipo de discussão no... Pelo menos eu não me envolvo com o mesmo tipo de discussão no Facebook. Mesmo quando eu olho alguma coisa, não é tal com a intensidade que se tinha quando era no Orkut, né? É porque, pô, acho que os tópicos ficavam mais fixos, né? O Facebook, ele é muito dinâmico, às vezes até excessivamente dinâmico. É muito fácil de você perder essas, mesmo em comunidades, né? De você perder essas discussões. É muito superficial. É, exatamente. Porque eu lembro, assim, que apesar dos quebras, né, de ter muito quebra-pau no Orkut, assim, de discussão, o que pensando hoje em dia é uma besteira imensa, né, mas... pois é, né? É, mas quando a gente olha os comentários do site, a gente entende que isso... Continua. Isso continua, né, pessoal que gosta de criar polêmica pela polêmica, etc e tal. Mas eu acho que no Orkut era mais concentrado, assim, era mais fácil de você se envolver do que com o Facebook. Ou é isso, ou a gente tá ficando velho mesmo, quer dizer, a gente tá ficando velho, isso é um fato, isso é inexorável. 10 anos, hein? A gente já perdeu a paciência. Exatamente. Com esse tipo de discussão. Exatamente. Eu tava no meados dos meus 20 anos, agora estou no meados dos meus 30, então é uma, né, uma diferença bastante grande, né? Ideia de paciência, né? Hoje em dia, antigamente eu e o João fazia tipo o policial bom, o policial ruim, né? Era algo assim, né, na comunidade. Hoje em dia, que tá dando resposta atravessada, sou eu lá no ou no Facebook, ou no próprio comentário, porque tem hora que... Também assim, né? Cresceu a quantidade do público, né? Então a gente vai ver várias coisas do tipo, né? E também não dá pra ter o mesmo controle que a gente tinha antigamente, e a mesma paciência, talvez, ou o mesmo tempo. De quando recebe alguém novo, de meio que doutrinar ele. Tipo assim, uma pergunta que acontecia facilmente no fórum, no Orkut, era: ah, eu quero começar a ler isso. Ou em que revista é isso? Eu quero entender essa parte. É, a gente não vê mais isso, assim, né? Não, mas mesmo que eu até vejo, até recebo isso aí, às vezes, por e-mail. Só que é uma coisa, é um pouco muito maior, né? A gente não tem mais esse controle como tinha antigamente. E é claro, né? O mercado também explodiu, né? A gente, 10 anos atrás, chorava porque algumas coisas não vinham pra cá. Hoje em dia, chora porque não tem dinheiro pra comprar. Ou espaço, né? Espaço também, né? O espaço tem que ser um problema. O leitor que acaba comprando mais de 5 anos de revista, né? Ele tem que se desfazer. Ou se desfaz ou comprar mansão, né? É. Ou larga em Cabo Frio. É. Sacanagem. Bom, e aí, João, pra formar mesmo, que era apenas uma comunidade, mas a ideia do site, eu até colocaria que foi um ano antes, mas eu acho que a ideia de formar um grupo, um núcleozinho, uma cabeça pensante, vamos dizer assim, os líderes, né, veio de uma viagem de avião, não sei se você tá lembrado. Eu lembro, do seu pavor. É, hoje em dia eu já viajo mais tranquilamente, antigamente era mais difícil, né? Eu morava ainda em Recife, e aí eu falei, cara, a comunidade é tão legal, eu não queria me desfazer dela. Porque é estranho, né, você ter um sentimento de posse por uma coisa virtual. E aí passei. Eu tutoria a comunidade por uma semana pro João, porque não tinha essa de vários moderadores, de uma outra pessoa tomar conta e por aí vai. E aí o João era a pessoa mais confiável, mais sã naquele mundo lá. Nossa, quem diria? É, pra você ver o nível do negócio. Sabe, isso era complicado, né? E aí juntou-se o João mais tarde. Aí veio o outro João, o Deep, né? Que depois foi pra um outro site, tem o Ambrosia. Depois não sei se existe mais Ambrosia, enfim. E aí foi aglomerando a galera. É JR, é porque a gente só falava JR. E aí, um ano depois, dessa vez provocada, a ideia era que fosse realmente intencional. Tanto que não foi nem realmente a estreia do site dia 6. Eu não resisti, né? Publiquei algumas coisas antes. É, já tinha coisa publicada, mas o site só ficou disponível no dia 6, né? Vale... Eu tinha visto. É, vale ressaltar que o site, a ideia e a montagem foi feita em menos de uma semana. Foi, chegou um dia assim, vou fazer um site. Vou botar, não, tipo, a gente já tinha conversado sobre o site. O Orkut ficou fora do ar. É verdade. Foi um apocalipse. Tá falta de memória, ô. É verdade. Não, mas é porque eu me lembro que ele falou assim, tipo, o plano já existia. E do nada ele falou assim, vou fazer. É. Agora eu tô lembrando, o motivo foi isso mesmo. E deu um desespero. Uma de abstinência, né? 3-4 dias sem a gente saber o que estava acontecendo com a comunidade que estava fora do ar, ou seja, ninguém ia mexer nela, mas a gente estava preocupado. Você estava preocupado. E aí, João, aquelas discussões que a gente tinha hora, aquelas discussões eram páginas e mais páginas, teses e teses, teorias e teorias. Eu falei assim, pô, tanto material bom, né? Quase não existe site sobre quadrinhos. Não existia nenhum site especificamente sobre Marvel. É, específico não. É, e aí eu falei assim, pô, né, a gente podia montar um, né? A gente, afinal, a gente tá gastando a letra aqui à vontade, né? vamos mandar ver. E aí foi que surgiu, né? A gente montou em uma semana, taca ali pau, né, Carlinhos? E aí surgiu o Meio Meia, propriamente dito, né? Hoje, nesse mês de janeiro, na verdade, o site faz 9 anos. E muita coisa aconteceu de lá pra cá, né? É, pro pessoal não confundir, né? A comunidade é que tem 10 anos. Exatamente. O site foi em janeiro de 2007, né? Exatamente. E aí, coincidentemente, não foi intencional, mentira, eu fiz esse podcast número 6, né? O podcast número 100 vai acontecer agora nesse mês de janeiro, né? Finalzinho de janeiro, já batendo assim na última, né? No gongo. E aí surgiu, sim, essa figura aí declarada aí. Na verdade, ela surgiu um pouquinho antes, só que eu já não entrava mais naquela que nem Brasil. E aí surgiu a Cami. Era Relações Públicas, lembra? Eu era moderadora da X-Men Brasil, pô. Nossa. Aí fui pra... Botou no Lattes isso já, não? Foi. Aí foi pra Universo Marvel, porque eu só li X-Men, por isso que eu era da X-Men Brasil. É verdade. Aí o Coveiro, quando veio morar em São Paulo, me emprestou as revistas do Vingadores, e aí que eu comecei a ler. Aliás, quando a gente começou a conversar nas comunidades, tanto com criar a X-Men quanto depois a Marvel 616, isso é 2000 e MSN, né? Lembra? A gente usava MSN. Lembra do MSN? Eu tinha parado de ler. Eu voltei a ler por causa das discussões. Eu voltei a ler revista. Ficar de fora. É, eu voltei a ler revista Padrinho entre 2005 e 2006. É, na verdade, João, se você for olhar direitinho, o Orkut é o quê? 2004, né? Coincidiu ser o momento em que as histórias foram mudando e o mercado foi reacendendo de novo, né? Sim. Então, assim, não foi uma coisa tão absurda, assim, de porque eu voltei nessa época. Acho que a maioria do pessoal tava voltando nessa época. Não, era muita gente voltando, mas eu realmente tava parado há pelo menos uns 4 anos, 5 anos. Sim, acho que a mesma coisa aconteceu comigo. Era a faculdade, né? Eu tava largando já, terminando o mestrado. Eu digo, dá pra ler isso aqui, dá pra ler mais isso aqui, aí vai. Ah, eu sou o único contrário, né? Comecei a ler em 2000. É, mas quando aí, foi o filme do X-Men? 2000, né? Foi 2000, né? Foi por influência do filme, com certeza. É, foi por influência do filme. Eu nem sabia que existia gibi. É, eu comecei na série Premium, que é quando todo mundo parou, eu comecei. Nossa, velho, foi exatamente quando eu parei. É, você tava desandando mesmo. Que então. Foi quando abriu, agonizou, né? Foi. A aplicação das revistas, né? Como o Fernando Lopes disse, é uma aberração. É. Por isso que vocês me chamavam de garota intrometida. Eu era intrometida, não lia as coisas, tava lá. Eu não era do site, eu vi ele antes de ser lançado e tal, né? E o Jefferson lembrou bem, né? O Fernando Lopes. É uma coisa curiosa, né? Eram poucas comunidades também de quadrinhos que tinham discussões que poderiam ser discutidas, né? Sem as pessoas se matarem no decorrer delas. E aí do nada surge o editor da Panini comentando e respondendo coisas lá. Olha, lembra quando ele reconheceu a gente? É, exatamente, né? O Lopes era editor sênior de tudo, né? Dali da Panini, Mitos e por aí vai, né? Mas antigamente ele tomava conta de tudo que saía de Marvel. O que na época era o quê? Uns 6 a 8 títulos, vai. Hoje em dia é bem mais que isso. Mas era bacana porque, enfim, pra mim era mais bacana ainda, né? Eu vi de Recife, vez ou outra que chegava as coisas especiais lá, né? A distribuição dava uma bosta faz tempo, né? Então, quando eu vim pra São Paulo já tinha uma coisa mais regular, né? Sudeste sempre tem umas piores. Aliás, muitas discussões em volta disso, né? Exatamente. Queixo do mal e tal. E o Lopes tornou a coisa mais acessível, que eu acho que é uma coisa que até combina com os editores americanos, né? Os editores americanos sempre estão lá dispostos a responder as questões. Eles entram em sites específicos como New Samara, né? O Comic Book, o Comic Book Resources, pra inclusive responder perguntas de leitores que mandam pra esses sites. Então, esse é um perfil da Marvel que se mantém até hoje lá. A DC é muito, muito mais fechada pra isso. E o Lopes também fazia isso. Então, pra mim, era bacana, assim, pô, a gente tô em contato com o editor, posso trocar uma ideia, né? Pô, vamos sugerir essa publicação, aí ele discordava, por aí vai, era uma coisa assim. Que vez outra saiu uma treta, mas... É. Era muito saudável ao mesmo tempo, né? Às vezes sai uma faísca, né? É, mas essa oportunidade de ter esse contato também favoreceu da gente ter uma abertura maior, né? Por a gente também saber administrar uma discussão, ser um pouquinho mais agradável, ter essa abertura mais com os editores, inclusive em dados dias, né? Eles abrirem as portas, inclusive, da casa deles pra gente visitar. Eu e a Cami chegamos aí, né? Numa gravação lá. Primeira vez que a gente viu o Lopes ao vivo foi curioso, porque... A comunidade era só uma comunidade, tinha outras pessoas, inclusive que tinha um site de quadrinhos na época. E aí a gente tava no meio de uma Fast Comics, minha primeira Fast Comics, e aí ele aponta pra mim, pra cama, e fala: eu sei quem são vocês. E aí, tipo, a plateia toda se vira pra cama e pra mim e fala assim: mas quem são esses dois, né? E aí falou assim, tipo, pô, legal, né? A gente tem uma certa consideração pelos editores, né? É que esses pequenos estímulos, né, das pessoas chegarem pra gente e falar assim: ah, eu vi o trabalho de vocês, ah, eu tô vendo o site de vocês que tá começando, que bacana. O próprio Deodato e Luke Ross foram dois dos primeiros desenhistas que, pô, o site da gente não chegava nem perto de outros sites ainda, mas eles de alguma maneira tiveram acesso e viam o site da gente, comentavam e se tornaram abertos pra entrevistas. E acho que isso foi dando gás pra coisa caminhar, né? E acho que no decorrer do caminho, outras pessoas entraram, né? O Brizola foi um dos primeiros, né? Que com gás da porra pra dar uma ajuda pra gente que tava precisando, né? E o Jeff também, né? Foi. O Jeff chegou a vir de Cabo Frio, 9 horas de viagem, pra vir assistir uma pré-estreia de Homem de Ferro com a gente. Pré-estreia não, uma estreia, né? É, não era pré-estreia, foi dia 1º de maio de 2008, que foi quando eu conheci ele. E aí ele se apaixonou, né? Os olhinhos brilharam, reviraram. Foi depois, assim, né? Mas tudo bem. Mas acredito que foi na hora, Jeff, que você se conteve. É isso, verdade. E bom, esse gás todo ainda ajudou a gente também, as leitores, né? Hoje, pessoas que até se afastaram, mas tem seus trabalhos relacionados. O próprio Fabrício, a gente não tinha... Bom, eu até hoje não tenho acesso, não tive a oportunidade de ir pra uma convenção americana, né? Pra ter uma ideia como é que funciona e por aí vai. O Fabrício, que é um cara que sempre foi muito empenhado, muito esforçado, pra ir viajar e conhecer, né? Ele é fanático pra pegar os autógrafos desse pessoal, conhecer os artistas. Ele deu a oportunidade do site da gente cobrir uma dessas convenções em nome do 66. Chegou até em cabine de imprensa do Hugh Jackman, quando teve no Rio de Janeiro, né? Acho que o estímulo, às vezes, dos leitores na época ajudavam mais a gente ainda manter a coisa andando, né? Davam mais gás na locomotiva, né? Hoje o Fabrício tá com seu próprio site aí, fazendo muito sucesso, né? Que é o Toys and Travels. Canal. É, o canal do Toys and Travels, né? Que é um sucesso em termos dessa nova realidade de comunicação que existe na internet, que são os videocasts, né? E, precisamente, acho que foi em 2009, outubro de 2009, surgiu duas coisas, né? Uma foi um teste meu que não vingou ainda, eu tenho vontade ainda de, pro futuro, quem sabe, dar um segmento diferente. Foi o canal 66. Né, eu quero voltar. Nossa, lembro disso. Até eu já fiz coisa pro canal, lembro. A gente era youtuber before it was cool. Exatamente, a gente era youtuber antes. Hipsters e youtubers. A gente tinha uma dinâmica diferente. Hoje em dia, eu nunca imaginaria fazer um canal de YouTube naquela época da maneira que é feito hoje, né? De você apenas ligar a câmera e tacar sem roteiro as falas. A gente fala, não preocupado, né? Com cenário, com edição. Falar. E o pessoal depois edita pra, sei lá, dar uma dinâmica, dar um foco em determinado assunto, né? Antigamente não, a gente achava que isso... Eu, pelo menos, se alguém me falasse isso há um tempo atrás, eu falava assim: pô, quem vai ter coragem de assistir isso? É um saco, né? Então eu, a Cami, o Ed, o João, né, mesmo não estando presente, ele teve presente em uma outra gravação, né, mas ele... É, eu fiz entrevista, lembra? Entrevistei uma dona de uma... Coipa, né? É, mas aí não foi gravado, mas eu entrevistei a dona da Point HQ. Como as coisas mudaram, né? Eu tinha cabelo, era mais magrinho, né? Todos tínhamos mais cabelo. Eu continuo com a mesma quantia de cabelo. Boa, cara. Só ela. Eu quero, aliás, deixar claro que eu fui editora, tá? Porque as pessoas que não me conhecem vão falar: ah, o que essa menina tá fazendo aí? Que eu já não sou mais, né? Mas eu fui editora desse site, tá? É que ela se aposenta mais cedo. É, mulher, aposenta 5 anos. Né? E aí, nessa mesma época, também em outubro de 2009, o Ed saiu com outra iniciativa, que era o podcast, que era o Inominata 66. Que era uma coisa que ele já tava pedindo pra mim, ó. Já acho que fazia mais de um ano, né, que ele tava perturbando a minha cabeça, né, Gama? Putz, eu não vou saber quanto tempo, mas ele tava falando bastante. Mas era, eu falei assim: tá, toca o pau nisso aí. Eu vou ser sincero, eu nunca imaginaria que essa coisa fosse vingar, né? Nessa época, 2009, também não tinha muitos podcasts na época. Tinha uns notórios, uns mais marcantes, mas essa ideia de que, assim, quase todo site tem hoje em dia seu podcast, quase todo site, quase uma identidade, funciona em conjunto, ter esse podcast, era difícil ter. Então... ele se baseou em alguns estilos que tinha na época. Claro, obviamente, o marco principal sempre foi o Jovem Nerd, né? colocou um pouco do estilo dele na nisso tudo e aí a coisa desandou. O mais curioso é que a gente tem uma gravação de um podcast de teste, que a gente chamou de piloto, né? E o podcast não tinha nome. E por não ter nome, o podcast continua sem nome, que ele até hoje chama-se Inominata, porque foi uma palavra que a gente inventou do nada, que significaria, sei lá, uma mistura de Illuminati com sem nome. Então é um Inominata. Aí uma pessoa me pergunta o que diabo significa. Faz tanto sentido quanto soa, né? É. E aí a gente ficou aí, quando eu falo que teve gerações de podcast, teve, porque se você olhar direitinho, né, colocando agora pelo até o número 100, né, um terço dele, um quarto dele foi o Ed que cuidava, que tutoriava tudo. Quando o Ed saiu do site, fazer o que, desde 2012, 2013, aí eu acabei assumindo, dividindo a tarefa com o Léo, né? O Léo é ex-redator também do site. E hoje em dia a equipe tá totalmente diferente, né? Sociedade Direitinho, acho que o único que se manteve pra valer mesmo é o Felga, que vocês já sabem, né? Tá nesse programa de hoje aqui, do Inominata. E aí o Marcos Dark e o Paulo Arthur, né? Que faz dobradinha, inclusive com Mutação em Debate. Por fim, só pra lembrar uma coisa, né? Eu acho que esse momento foi o ápice pra gente, né? Que eu não esperava, vou ser sincero, foi mais uma vez de estímulo dos outros que levou a gente a fazer isso. Dado momento, a gente entrou em contato com o Fernando, da Coleciona Brinquedos. A loja não existe mais fisicamente, pelo menos até o momento, só existe agora virtual. Mas lá pra 2010, o cara meio que estimulou eu e a Kami, quando a gente foi fazer uma pequena matéria lá, justamente uma matéria do canal Meio Meia, pra gente tocar um evento. E aí, cara, pra mim, né? Tipo, aquilo ali foi um momento assim, será, cara? A gente tem pau na máquina pra isso? Foi muito legal. As coisas que eu mais gostava de fazer também, era o canal e os eventos. O evento era uma coisa completamente particular da gente. A gente chegou a fazer 2 Marvel Days, né? E a ideia era justamente, antes de mais nada, né? Porque a gente não ia arrecadar dinheiro, não ia fazer nada disso. Era tentar reunir, tentar trazer o público que era de São Paulo. E um dia a gente falar sobre Marvel lá. E aí brincava, enfim. Fazer um dia de volta, vamos voltar à nossa infância, mesmo sendo adultos, né? E aí, a gente teve a oportunidade de trazer gente que tava aí lançando o livro naquela época, né? O André Morelli, os editores da Panini em todos os eventos sempre tiveram presente. E de trazer artista, né? No primeiro, a gente teve a Adriana Mello. Beijo, Adriana. Saudades. A gente só tá se vendo na CCXP agora. É verdade, né? Uma das primeiras entrevistadas do canal também, a gente foi na casa dela. Isso, exato. Foi uma das primeiras a ter uma tremenda boa vontade com a gente. Foi. Né? Foi. Exato, exato. E o Luke Ross. É. Eu tenho o folder da. Folder não, né? O cartaz do Marvel Day assinado pelo Luke Ross, corte dele, pendurado na minha sala. Não, esse posterzinho do Luke é sensacional, cara. É um Capitão América, não é? É. A coisa foi aumentando de tamanho, misturou depois, mais pra frente, a gente chegou a fazer uma parceria com Terra Zero, né? Na época, um pouquinho antes, era Multiverso DC, e a gente chegou, fez o SP Com, e aí eu me bandiei pra ajudar o Fast Comics, né? Já vai fazer. Aí vai fazer uns 4 anos que eu tô nisso aí. Provavelmente em breve tô também me despedindo de estar nessa organização, né? Você vê que a gente era youtuber before it was cool e já fazia Comic Con before it was cool, né? Era uma comiquinha. Vocês são pioneiros. Mas assim, a intenção, como falou pro pessoal, né, dessas duas coisas, né, a gente quando faz esses vídeos de YouTube, nunca foi na intenção de ganhar dinheiro, nem de monetizar, nem de viver disso, tá famoso, né? Não tinha essa intenção, assim, desse outro lado, também da mesma coisa do evento, nunca teve intenção de, em nenhum momento, até quando tava ficando grande demais, em cobrar a entrada e cobrar ingresso, né. Você sabe que a minha mãe até hoje fala pros amigos dela, não, mas ela é do maior site de Marvel do Brasil, tipo, maior orgulho, assim. Mas pelo menos, ainda é, né. Por enquanto ainda é, né? O que, digamos assim, até me espanta um pouco. E isso aqui eu vou remeter até uma pessoa que de vez em quando tá num podcast da gente, mas quase não tem oportunidade. Eu mesmo não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? O Eduardo, né? O Eduardo, ele entrou, fez umas ideias assim na cabeça. Ele tá toda vez alimentando o site com as maluquices assim de chegou segunda-feira, ou final de semana, e por aí vai no Facebook. Tem dado um boost grande, a gente tá com 200 mil pessoas. É praticamente um X-Men Brasil, versão Facebook. Quer dizer, é 4 vezes mais do que o X-Men Brasil já chegou a ter, em termos de público, né? E também o Eduardo foi a pessoa que fez a nova música, né? Do Inominata 66, que você viu na abertura do programa, que é 616, né? Bom, eu acho que agora a gente já resumiu bastante coisa, né? Pra quem não conhecia a gente, né? Deu pra dar uma ideia mais ou menos como é que começa. Muita gente fala pra mim, como é que a gente faz pra... Como é que começa um site de quadrinhos, né? Como é que... Começando. Exatamente. Eu sempre fui assim, né? Da noite pro dia a gente começa. O problema não é começar. Acho que o João... O problema é continuar. Exatamente. O João sabe, a Cami sabe, o Jeff sabe aí. O problema é manter, né? Você tem que manter com gosto, tem que manter gostando do dia a dia que faz a coisa. Como eu falei agora há pouco, né? Não tenho podido me envolver tanto assim, por causa da... Meu tempo realmente ficou muito escasso nos últimos anos e tudo, mas é isso, cara. É legal, assim, por exemplo, outro dia aconteceu o David Bowie, né? O cantor morreu, e aí imediatamente lançaram a notícia de que ele participaria do Guardiões da Galáxia. Eu gosto muito dele, tudo, como, né? Fiquei muito chateado, inclusive, quando ele morreu. Então foi legal eu poder sentar e escrever um negócio sobre ele, fazer um, né? Mesmo que seja uma informação, uma notícia e tudo, e colocar aquilo as pessoas lerem, achar legal, ou a gente ler e falar quem é esse cara, nunca ouvi falar, o que é. Acontece também. E é o lado saudável da internet, né? Você tá criando conteúdo. Isso, exatamente. Pra trocar ideia, né? Pra dividir informação. É, porque então, mesmo transmitindo informação, a gente coloca um pouco do que a gente acha, do que a gente não acha, nossa perspectiva dentro da notícia, né? Isso, assim, por mais que existam problemas, né? A internet tem esse lado bom, que eu acho que é o lado que eu criando meio-meia, consegui explorar bem pra mim, né? E eu acho que eu vou dizer pra vocês também, né? De a gente tá gerando conteúdo pro bem. Bom, acho que é isso, né, pessoal? A gente... Quase também não tá se vendo ao vivo, mas raramente assim acontece, tem com uma pessoa casar. Eu não Mentira, vejo vocês há mais de um ano. Eu vejo o Jefferson todo dia. Tira na cama e o Jefferson, né? Eu vejo você pra caramba também, a gente trabalha no mesmo tirando país. Que eu e a Cami somos vizinhos de trabalho, né? A gente quase não tá se vendo assim como antigamente fazia de reuniões, né? Mas sempre tem oportunidade e eu espero também que ao longo desse ano a gente consiga até gravar mais programas juntos, né? Afinal, tem tanto seriado, tanto filme esse ano que tá dando até canseira. Próximo Nominata Meio-Meia, a gente retoma a leitura de e-mails normal. Continua mandando aí pra nominata@marvelmeio-meia.com ou no link lá, menu de contato, preenche questionário. Falou então, obrigado a vocês. Foi um prazer, saudade de finalmente estar podendo se falar aqui, já que não dá pra... A gente precisa marcar. Qual o próximo filme? A gente vai marcar filmes ou... Vamos fazer um Nominata sobre o próximo filme. A gente vai. Deadpool. Sobre Deadpool. Então, pronto. Falou então. Bom, pra falar sobre Capitão Britânia, eu tenho que falar sobre uma divisão da Marvel muito curiosa, porque ela foi pioneira nesse ponto. Acho que a Marvel nunca tinha uma filial que produzisse suas próprias revistas, pelo menos eu não tenho conhecimento, né? E a primeira vez que aconteceu isso foi no Reino Unido, né? Na Marvel UK. E a princípio, a tarefa primordial dela era justamente trazer as republicações de personagens que ficaram clássicos, ficaram famosos no continente americano, mas que por um motivo ou outro não chegaram imediatamente no mercado europeu, principalmente no mercado britânico, visto que naquele comecinho a Marvel não tinha esse gás todo, né, pra trazer, exportar suas revistas lá pra fora. E aí uma boa maneira de levar isso pro mercado britânico, agora que as histórias estavam começando a chegar lá, né, as histórias mais atuais, era trazer essas republicações através de edições especiais ou por aí vai. Claro que o pioneiro de tudo, né, sempre o que dava o pontapé inicial, era o Homem-Aranha. É tanto que se você for resgatar as histórias desde o começo, as duas principais revistas eram uma, a mensal, né? Mensal não, é semanal, pelo que eu tô vendo aqui. Spider-Man Comics Weekly. E a outra era The Mighty World of Marvel, que seria o maravilhoso mundo da Marvel, ou o poderoso mundo da Marvel. E que o pessoal lá na Britânia chamava de, pelo abreviação, né? MWOM. E como muita gente não esperava, né? Que acha que essa coisa de mix, de juntar uma história ou outra, fazer um rebuliço, fazer aquela salada mista toda, né, que a gente vê aqui no Brasil, principalmente na época da Abril, um pouco antes até, né, lá no Reino Unido também eles tinham uma coisa parecida, né, porque eram duas a três publicações que iam por revista também. E aí, como é que a gente fica reclamando tanto quando boa parte do resto do mundo, né, fora dos Estados Unidos, também tinha um formato similar, né? A gente vê que a Panini também, muitas vezes, atualmente, ainda hoje, né, meio que pega um pouco do que a gente aprendeu aqui no Brasil, faz um mix lá fora também, tenta fazer fazer essas brincadeiras pra lá e pra cá pra encontrar o conteúdo de histórias ideal, né? Isso, basicamente, essas duas edições é que são um pontapé inicial pra a Marvel UK. É, é legal esse negócio de tradução da revista Mix aí. Você vê que a revista, o pessoal fala assim, poxa, mas uma revista semanal, como é que eles iam fazer se os títulos eram mensais? Eram mensais, mas tem que ver que eles tinham, em comparação com o Brasil, né? Eles tinham poucos títulos pra publicar esse monte de material. Então, assim, se de repente, por, sei lá, problema cronológico, alcançasse os Estados Unidos, a fonte, é só mudar a série, entendeu? Então, é quase que como se fosse, pegava aquele pacotinho, aquela saga ou aquela fase, publicava tudo semanalmente. Acabava, partia pra outra. Acabava, partia pra outra. Então, os caras tinham uma flexibilidade muito maior aí. Inclusive de trocar o nome do título também, né? E também, a gente vai ver ao decorrer desse podcast que, às vezes, uma história que tava começando em um, acabava naquele título, que o título é descontinuado, ou porque ia estrear uma nova revista, jogava a continuação da história pro outro e por aí vai, né? Ah, e os representantes também, os editores, né, que estavam, digamos assim, eram praticamente representantes da Marvel lá no Reino Unido. Uma curiosidade que um dos editores por dois anos lá foi o Neil Tennant, que é o vocalista do Pet Shop Boys mais tarde. Ah, é? Eu vi. Ficou por dois anos isso aí. Tudo começou mesmo com o Tony Isabella, que era... Isabella praticamente o primeiro emprego, sim. É. E ele era também um escritor, acho que tinha escrito um pouco das histórias do Motoqueiro Fantasma na época, uma ou outra história. Foi elencado para cuidar dos escritórios exclusivos das publicações britânicas, né? É um cargo grande, um cargo que o mercado lá tava começando a crescer. Não era um gasto tão grande, né? Eles só iam, na verdade, republicar as revistas mais antigas. Não ia ter um grande trabalho para retraduzir. Exatamente. Eu não tenho conhecimento se eles traduziam, tipo, modificavam um outro linguajar, né? Tipo, português Brasil, português Portugal. Eu acho que isso não acontecia. Ainda hoje não acontece, né? E o interessante é o seguinte, essas primeiras histórias, a maioria, pelo menos, as primeiras com certeza, mas boa parte é um preto e branco, né? Sim. Eram republicadas no formatinho mais barato. É, essa questão de você falar da língua, inclusive, a gente fala assim, poxa, os editores de lá e até os profissionais que trabalhavam na parte administrativa, já que eles não tinham, assim, o material próprio, futuramente a gente foi conhecer eles e trabalhar na matriz, né? Nos Estados Unidos. É, o Paul Neary, que é um dos editores pioneiros lá, depois foi pra Marvel mesmo, né? Sim. E é engraçado isso que, tipo, assim, por uma questão de língua também, né, que facilitava isso, o pessoal fazia um bom trabalho lá, assim como muitos editores da Marvel mesmo americana se tornaram escritores, mas até funcionários assim de... Sim. Mais administrativos mesmo acabaram se tornando desenhistas ou arte finalistas, ou escritores. O mesmo acontecia com a Marvel King, né, o pessoal acabou partindo, assim, fez um bom trabalho, conhecia o produto e a linha da editora e acabou se tornando profissional da própria editora matriz mesmo, né. É, se você olhar direito, ela começou pra valer mesmo em 1972, é. E se extinguiu só nos anos 90, né? Que aí, na verdade, a quantidade de títulos já estava diminuindo bastante, né? Já estava ficando bem menor. Afinal, a grande tarefa dela era fazer reedições, era trazer materiais inéditos e muito antigos lá pro Reino Unido. Valendo lembrar que esse formato que a gente tem hoje e que todo mundo aprecia, todo mundo gosta, que é o formato de a gente ter encadernados, TPBs, ou de capa dura, era uma coisa muito rara para uma história se condensar no mix e ser republicada nos Estados Unidos. Era uma ou outra, inusitado mesmo, e não acontece como acontece hoje em dia, que você já tem até uma pré-venda 6 meses depois do arco ser concluído, né? Só lembrar que se eu for pegar as revistas antigas, por exemplo, da época do Stanley e Jack Kirby, as 3 edições do Galactus lá, 40, 49, 50, é chamada de saga, e são 3 edições. Hoje em dia isso não dá nem um arco. Pois é, né? 12 não dá um arco, né, às vezes. O grande papel dela, a grande tarefa dela, era cobrir essa defasagem. Uma vez coberta, né, de ter retrasado todas as histórias, ela poderia ser extinta, né? Mas a grande verdade é que não parou por aí, né? A Marvel UK teve a oportunidade de produzir o seu próprio material. Assim como no Brasil, né, meio que sem autorização, né, meio no jeitinho brasileiro, foram de vez em quando produzidas histórias dos X-Men, histórias particulares do Homem-Aranha, né? Histórias, assim, únicas, particulares, que até hoje que tem gente hoje ali da Marvel que nunca viu, né? Nem sabe que existe. É que o pessoal aqui dava conta do trabalho a ponto de a Marvel não dar conta do pessoal daqui, entendeu? Era inverso. Exatamente, né? Vale ressaltar que no caso aí, né? Eles tinham uma revista. Isso foi na época do quê? Da Ebal, Marcos? Acho que pouco antes. Até. Aquelas histórias lá do... É, até da... Inédito, inéditas nos Estados Unidos, dos X-Men. Até na época do Lobinho lá, já tinha isso também de produzir. E aí, lá no Reino Unido, era uma coisa mais oficial, tá? Era com a autorização da Marvel. É. E tiveram a oportunidade de criar seu próprio herói, seu próprio Capitão Britânia. E até acho que o Paulo não sabia, né? Foi uma surpresa pra ele. O britânico Chris Claremont, vale ressaltar que ele não é americano, né? Britânico. Junto com o Herbert Trimp, criaram um personagem. Então foi o primeiro título mesmo, criado por britânicos, pra ser uma história inserida da Marvel e ser um herói dignamente do Reino Unido, né? É, mas tem que levar em consideração só uma coisa. Claremont, ele era britânico, mas naquela época lá ele tava nos Estados Unidos. Ele foi era Estados Unidos com 2 anos de idade, na verdade. Pois é, o cara já tá, assim, ele não é exatamente... Perdeu as raízes, né? O cara não é exatamente o Chada 5, mas que ele teve que colocar seus X-Men pra irem tirar férias na Inglaterra. Uma dúvida, o Britânia foi o único, vamos dizer assim, foi o único dessa... Tudo bem, com todo o universo, mas ele foi o único dessa, vamos dizer assim, desse modelo produzido fora... Vamos dizer assim. Que a gente, tudo bem, tem hoje heróis de várias nacionalidades, mas eles foram produzidos dentro da Marvel. O Britânia teria sido, acho que, o primeiro e o único nesse modelo. O primeiro, sim, com certeza. Oficial, pelo menos, né? Posso estar enganado, mas pelo que eu ouvi falar, ele era produzido nos Estados Unidos, que era o roteiro desenho lá, e enviavam pra Inglaterra e lá que era impresso em larga escala e publicado. Eu vou falar o nome pra vocês situarem mais ou menos o conceito do Capitão Britânia pros ingleses. Mancha solar pra gente do Brasil. Era mais ou menos isso, ou seja, era um personagem, assim, inglês. Mas vale ressaltar o seguinte, gente, que assim, o Capitão Britânia, quando eu falo isso, que era exclusivamente pra lá, as primeiras histórias eram exclusivamente britânicas. Ele só foi pros Estados Unidos lá no meio das histórias dele. Belga, lembrei agora aqui de dois personagens que foram publicados, só que eles são variações multiversais de um personagem meio-meia. O Homem-Aranha Índia, que ele foi publicado na Índia, no indiano, e depois foi incorporado no Spider-Verse, e o Spider-Man, que foi criado pela Toei pra fazer lá a série live action e depois também foi incorporado na cronologia no Spider-Verse. É, mas o Spider-Man Índia era um quadrinho? Era quadrinho, tem até o TPB e tudo mais. Então vê aí se ele veio antes do... Não, ele não, é bem não. Depois, ele é da década de 2000. Exatamente, né? Então, assim, querendo não... Britânia, em termos de quadrinho, acho que ele continua pioneiro, né? É, agora foi quase contemporâneo com o Spider-Man. O Spider-Man de 77 e o Britânia de 76. É quase contemporâneo. É, mas não é um personagem... Assim, tudo bem, né? São variações. Mas não sei, foram variações que foram produzidas fora do... É, enfim. O Britânia teria sido, vamos dizer assim, ainda é pioneiro, né? É, dentro do Marvel meio mesmo. É, até porque o Spider-Man era aquele personagem mega esquecido que só foi resgatado, sei lá, quase 4 décadas depois. Outros personagens, assim, dentro dessa miscelânea aí de criações originais, exclusivas, pelo menos inicialmente exclusivas, da Marvel UK, pelo que eu tô vendo aqui, tinha um tal de Time Smasher, que é uma estranha história sobre viagem no tempo, com Kilgore Slora, era uma coisa mais exclusiva, e também tinha uma Doctor Who Weekly, é isso mesmo? Era uma revista semanal do Doctor Who. E também a gente, por um tempo, né, é um herói britânico, mas foi criado antes da Marvel UK, né, que foi resgatado pra fazer uma parceria com o Capitão Britânia por um curto período, foi o Cavaleiro Negro, né. Outro personagem também, pelo que eu tô vendo aqui, que foi criado é o Nighthaven, que pelo pouco que eu tô vendo aqui, ele é tipo um sombra, vai. Eu nunca vi, realmente, não tenho conhecimento se esse personagem se chegou a vir aqui pro Brasil, tá? Foi criado por Steven Parkhouse e David Lloyd. David Lloyd, ó. E foi lançado como um anexo da revista do Hulk, lá da Marvel Britânica. Falando em David Lloyd, acho que vale a gente comentar alguns nomes, alguns expoentes que despontaram aí durante essa fase, né? O Paulo já se adiantou aí, o Chris Claremont era britânico, mas só de nascimento, né? O cara não tem nenhum perfil mesmo pra ser um britânico clássico aí. Claro, ele pra América. É, mas alguns outros expoentes surgiram aí durante a Marvel K, né? Eles foram descobertos por aí. O Alan Moore, claro, tá o já citado Alan Moore aqui. O John Wagner, o David Gibbons, famoso desenhista de Watcher, né? O James Delano, que substituiu o Alan Moore também em algumas histórias do Capitão Britânia, né? Steve Dillon, amigão do Felga. Opa! Olha só, o Grant Morrison. Oh. Grant Morrison também? É, pelo que eu tô vendo aqui, eu tô até curioso de saber em que história da Marvel que o Grant Morrison debutou aí. Sabia que era isso, adivinha? O quê? Doctor Who. O que, que tem? Foi o que ele escreveu, foi. Ah, é bem a cara dele. É bem a cara dele mesmo. É, Grant Morrison e Brian Hitch escrevendo Doctor Who, é isso que eu tô querendo ler agora. Bom, e aí a gente vai ver vários nomezinhos que hoje estão tão aclamados na Marvel e que tiveram, digamos assim, seu debut lá, né? Eu não sei agora, mas se não me falha a memória, o Warren Ellis também, né? Ele não começou no Excalibur? Mas não era meio britânica, né? Já não era mais uma Marvel, era Marvel. Não sei se estava mais no sob os cuidados da Marvel UK, mas ele começou, pelo menos na Marvel, né? Por ali, né? Fora os dois títulos que eu falei, que são os considerados principais, né? Tanto aquele semanal do Homem-Aranha como The Mighty World of Marvel. Passou N títulos lá, né? Tudo tinha mix, tá? Os Titãs, The Super Heroes, Avengers, teve, chegou a ter um título. Título do Drácula, um título do Quarteto Fantástico. Aí teve uma revista do Star Wars, a tal Doctor Who, que agora o Paulo vai procurar. Rampage, Marvel Super Heroes, que vai ser uma revista que a gente vai, inclusive, resumir um pouquinho aí, que ela chegou a ter umas histórias do Capitão Britânico. Conan, Capitão América, Planeta dos Macacos, Fury, Forças em Combate, umas revistas de menor impacto, né? A Valor, Blockbuster, Marvel Action, olha só, Marvel Team Up, Marvel Super Heroes, Transformers e também uma pequena revista que temporariamente fez um sucesso, afinal, boa parte das histórias que a gente vai falar aqui são delas, a tal de Daily Devils. Engraçado que falou no plural, né? Daily Devils. Usava o mesmo logotipo, inclusive, né? Como eu falei, a Marvel que durou até mais ou menos os 90, precisamente em 1995 ela foi fechada, e pelo que eu entendi ela foi fechada porque a Marvel tava meio que subsidiando os direitos pra Europa inteira, pra Panini Comics. A Panini tomou conta do mundo, né? É, Itália, França, que ela tá, Reino Unido também, Espanha, né? Enfim. Não esquece o Brasil. Ela era dona da Europa, né? Depois ela passou a ser dona do Brasil. Né? Depois o mundo. Agora, só uma coisa curiosa é que a gente viu que, digamos assim, o braço da Marvel britânico foi fechado, né? Essa coisa da Marvel ter realmente um escritório, ter uma equipe funcionando pra pensar em quadrinhos na Europa, ou principalmente no Reino Unido, foi fechado. Mas recentemente saiu a notícia de que a Marvel ia fazer um novo empenho nesse sentido no mercado asiático. O CBC Busque, né? Ele foi elencado recentemente pela equipe da Marvel pra ser a ponta de lança pra montar os novos quadrinhos que vão surgir na China, né? Provavelmente ele vai expandir isso pra vários lugares, Japão e por aí vai. E a Marvel tá querendo cair de cabeça aí e dominar aquela região agora. Vamos ver, né? Como é que fica, né? Vai ter que mudar muita coisa de formato, de estrutura, de atendimento, porque a perspectiva do leitor de lá é um pouco diferente mesmo, né? Não é tão fácil quanto seria da Inglaterra, né? Que é mais próximo dele. Da Inglaterra já é... É diferente pra caramba, cara. Porque se tu pegar 2000 AD e notar que a Daily Devils e as outras revistas da Marvel que eram nesse formato. Os caras tinham que se virar nos 30 pra fazer 5 páginas. E tinha que ser uma história com começo, meio e fim. Exatamente, né? Eles perderam a Marvel, mas como você disse, né? Eles têm um mercado, assim, deles lá bem né, forte também. E, né, 2000 AD tá aí até hoje, né? Inclusive revelando bastante profissionais que vão pro mercado americano, né? E principalmente, cara, eu acho que praticamente todos esses roteiristas ingleses, desenhistas também, os caras, eles têm que passar por essa, pra 2000 AD e revistas assim, até pra eles aprenderem síntese, porque os caras conseguem fazer a narrativa em 5 páginas, o negócio fica direito, cara. Deviam mandar o Bendis voltar a aprender a escrever nessas revistas. Mas é isso que eu falei, o Claremont, ele foi com 2 anos pros Estados Unidos, mas isso levou no DNA, né? Porque todo mundo fala assim, mas que o Claremont escreve demais, ele põe texto demais. Isso é um pouco ele trouxe dos quadrinhos da época, né? Porque até as histórias do Capitão Britânia, que eram... os caras tinham espaço de 8 páginas, em média, pra fazer a história. Não, pior que não, cara. O pior que eram 5 páginas. Menos ainda. Não. Eram 5 páginas e o Alan Moore escrevia 8, 9 páginas e o Alan Davis que se virasse pra colocar as páginas no horizontal. É. Tudo numa página só. Aí o cara colocava aquele monte de texto e tal, né? É um quadrinho meio pesado de texto, mas não é que era mão de texto, é que tipo assim, o cara, sei lá, ele se baseava, de repente, cara, na infância dele, lia Marvel americana, que tinha 20 páginas, às vezes não, né? Tinha menos, mas soltava mais, né? Mas na média tinha 20 páginas e tinha bastante texto. Aí o cara, na cabeça dele, o roteiro era pra 20 páginas. Quando você passava pra menos que a metade, era complicado. Você tinha que fechar aquela história naquele montinho ali. Aí por isso que juntava um monte de texto. Vai ver que aí que o Claremont também trouxe, né, um pouquinho de lá. Agora, outra diferença também das revistas britânicas é que elas eram todas preto e branco também. E a 2000 AD é preto e branco. Essas revistas, todas essas histórias originais do Capitão Britânia, elas foram todas preto e branco. E depois que foram colorizadas nos TPBs... Alguns TPBs até hoje não tiveram coloração, né? Eu tô rezando pra eu conseguir trazer aqui os... as primeiras histórias do Capitão Britânia, né, antes da fase pré-reforma, que é essa do Alan Moore, né, e pelo que eu vi, assim, são mais ou menos umas 700 páginas, se for contar, e a maioria lá é preto e branca, uma ou outra que vai ser colorida, alguma coisa desse tipo. Agora, essa fase aí dos encadernados mais recentes, né, que ele ganhou esse uniforme novo, por aí vai, aí sim é colorido. É, sabia-se da cor do uniforme pela capa, né. É, até, assim, até o pessoal lá odeia tanto esse uniforme antigo do cara, que é só tu ver na colorização que eles fizeram o favor de botar um chapado azul pra não ter nem que colorir o uniforme antigo, que só apareceu em um quadro na história inteira. Aquele uniforme antigo parece um azulejo de bar de boteco. É um uniforme mais, digamos assim, cara de realeza britânica do que outra coisa, né? É um demolidor piorado. O atual uniforme dele é a bandeira britânica mesmo, mas lá o antigo é aquele leão, né? O estandarte mesmo da família real, né? É horrível. Ainda tinha um cajado ainda. Considerando que, assim, acho que a maior parte desses escritores devem ser caras que odeiam a família real, né? Só quem não odeia a família real é quem não tá na família real. Se você pegar o Alan Moore, que faz uma história com o V de Vingança, cujo personagem principal é baseado no Guy Fawkes, foi um cara que quis explodir o parlamento britânico com a realeza dentro, de preferência, cara. Então você vê, né, como é que devia ser. Os caras deviam falar, não, a primeira coisa que você vai fazer é alterar o uniforme desse cara. Né? A missão dos caras não era derrotar vilão, era derrubar a família britânica. Depois a gente vai atrás dos vilões. Matar a Margaret Thatcher. Não, eu acho que se o roteirista dessa história, principalmente o David Thorpe, se ele tivesse uma missão ali, cara, era ser a Thatcher. O foco do cara era ela. Dane-se a rainha. Tanto é que a gente nem menciona a rainha na história inteira. 200 e lá vai 40 páginas e nada. Aparece um caiaço assim do nada. Oh, tô só aqui segurando o caixão e pronto. So good job, well done. Então, antes de começar essa fase marcante aqui do Capitão Britânia, do Sir Alan, né? Vamos falar um pouquinho aqui de como é que começou esse personagem, né? De que ponto partiu a história do Britânia, criado pelo Claremont e o Herbert Trimp. Vale ressaltar que, pra gente, leitor, né? Boa parte disso é um mistério. Porque se você for resgatar as publicações desse Capitão Britânia, o uniforme vermelho esquisito, como vocês estavam reclamando aí, que eu tenha conhecimento, só são duas. Uma delas é em Homem-Aranha... A primeira série do Homem-Aranha lá da Abril, número 38, que é uma das histórias que... foram também uma das primeiras histórias que o personagem começou a ser publicado também em território americano, né? A gente vai, daqui a pouquinho, vai falar sobre essa fase em que ele visita os Estados Unidos. E também no Super Almanac do Homem-Aranha, da RGE, onde tem 128 páginas, várias histórias. Dentre uma delas tem a origem do Capitão Britânia, que foi publicado originalmente numa Marvel Team Up lá fora, Claremont e John Byrne, né, fazendo parceria já antes de X-Men. Foi lançado em 1978, a edição número 65, tá? Da Marvel Team Up. Bom, e aí, a gente, pra resgatar um pouquinho da origem do personagem lá fora, é bom remontar um pouquinho do comecinho do personagem, né? Antes de ter esse teor mais político aí, o que o Claremont inicialmente demonstrava ter, e isso, quem leu esse cadernado também aqui do Alan Moore vê, que ele trabalhou também um pouquinho isso, é haver uma dualidade do herói, né? Porque o Capitão Britânia, ele era um físico, né? Um estudante de física. Depois se tornou um físico mesmo, né? Ele já é um herói que começou como herói já um pouco mais velho, né? Não foi feito Homem-Aranha já adolescente, né? E é estranho ver uma pessoa que é só fundamentada em questões exatas, né? Só em ciência, ganhar poderes mágicos. né? Com base mágica, né? Constrói tudo que ele acreditava, né? E a certo ponto, ele tinha essa coisa do Claremont mesmo, né? Coloca assim, ó. O cara é um físico, né? Então, um pesquisador físico. O cara vai lançar um paper. Gente, a física está errada. Magia existe. O cara vai derrubar Einstein, derrubou Newton. Derrubou todo mundo. O cara vai ser famoso. É, mas só que assim, pra ele, pro o que o Claremont tava tentando fazer, era justamente deixar ele em choque, né? Deixar a opinião dele uma opinião em que ele mesmo duvidava de certas coisas. Tanto que os primeiros inimigos deles não eram nada extremamente divinos, mágicos e por aí vai, né? Acho que até os inimigos iniciais do Capitão Britânia eram bem pé no chão mesmo, né? Mais pra frente é que ele evolui pra viagens pro passado e por aí vai. Mas só pra vocês terem uma ideia, né? Situar o personagem, um breve resuminho aqui. Ele nasceu e cresceu, né, numa família bastante rica, bastante abastada, lá em Essex, uma região lá da Inglaterra. Tinha um irmão mais velho, o Jamie Braddock, que mais tarde vinha a ser um famoso vilão, também alterador de realidade, né? E sua irmã gêmea, muito conhecida entre os X-Men, a Betsy Braddock. Irmã gêmea mesmo, tá, gente? É, ela não nasceu oriental, e isso foi uma modificação que veio depois. E meio que lê um pouquinho mais antigo o X-Men, ela tinha um cabelo roxo, mas era pintado, tá? Vale ressaltar. Isso, e pra quem só leu X-Men, cara, ela era loira, cara. Eu não acreditei quando eu vi que ela era loira. Antes de ser cabelo roxo, ela era loirinha. Inclusive, assim, uma das primeiras... A gente vai falar um pouco, né, que o Brian tomou um choque de vê-la pela primeira vez com cabelo pintado. Tem tudo a ver com a Inglaterra daquela época, dos anos 80, que tava tendo aquela contracultura mesmo, né? Bom, os pais dele aparentemente morreram num acidente de laboratório. Mais tarde se revela que, na verdade, não foi acidente nem nada. O pai, é o Sir James Braddock, né, construiu esse computador, um super computador. A gente vai voltar a ver ele na fase do Alan Moore também. E que ganhou senciência. Ele até produzia próprios hologramas ou coisas desse tipo. E matou os pais dele, né? Só que ele só vem descobrir isso muito tempo depois, durante as próprias aventuras como Capitão Britânia, né? Enfim, depois da morte dos pais, a família um pouco desestruturada. Ele vai para a Universidade de Thames, em Londres, se forma em física, né? E trabalha num centro de pesquisas nuclear de Darkmoor. Darkmoor é um nome significativo também pra gente mais pra frente. Enfim, numa dessas, o centro foi atacado por um vilão que queria, na verdade, sequestrar os cientistas. O vilão, bom, não vai ter tradução pra gente aqui, né? Quer dizer, eu não sei dessa bicha da Ebal como é que traduziram, mas originalmente era chamado The River. Esse vilão aí deixou o Brian escapar, mas não podia deixar ninguém escapar, porque a ideia dele era fingir que houve uma explosão e que os cientistas sumiram. Se ele deixasse um escapar, ia se dar mal. Quando foi correr atrás do Brian, naquela perseguição de carro, o carro do Brian vai pra fora da estrada, deixa o cara entre a vida e a morte, né? E ele recebe... Pra ele devia ser uma alucinação na época, né? Recebe a imagem de Berlim e de Roma, né? Que na época Roma era nominada como a Senhora dos Céus do Norte. Não foi meio que oficialmente declarada filha do Merlin, não. E aí vem aquela clássica origem que mais de uma vez a gente tem ideia, né? Ele teve a opção de escolher na hora que a sua vida estava sendo salva entre o amuleto da retidão e a espada do poder. Acho que a maioria do pessoal iria escolher a espada do poder e tal, não sei o quê. O Brian não, falou que era o amuleto da retidão, que eu não sou muito de lutar, não. E aí? Eu ainda acho que, na verdade, ele esqueceu completamente que ele estava sendo perseguido e simplesmente, olha, um colar, vou dar pra minha namorada. Enfim, ele virou o Capitão Britânia. Pelo que eu entendi nessa origem aí, o River ainda tomou essa espada, que é esquisito, né? Porque era pra ser só uma escolha do Brian mesmo. E, enfim, se tornou um dos vilões clássicos do Britânia. A questão de eles ser falar assim, ah, o cara tem esse choque aí, assim, o choque teve com a magia. Tem que levar em conta também que ele, não só ele era um profissional que trabalhava com física, como ele era um CDF de física desde o começo, né? E aí, plot é a questão da repressão do próprio povo, assim, inglês mesmo. A questão de quando os pais deles morreram, por exemplo, ele tava lá dando uns amassos numa menina pela primeira vez na vida dele, né? Que ele era muito CDF, foi a única chance que teve com a menina, e nessa única vez os pais dele morreram na explosão. Já deu aquele trauma ali pra ele se fechar ainda mais. Aí o cara se afundou cada vez mais em física, se tornou um profissional que era, provavelmente era trabalho pra casa. De repente acontece um negócio desse, ele tem contato com magia, então a cabeça dele pirou mesmo. Cara, mas isso aí eu acho que é muita vontade de querer ser traumatizado, cara. Porque, sei lá, Peter podia ter salvado o tio dele. O que é que o cara ia poder fazer? Morrer junto com os faz. É, mas... vale ressaltar quando você falou aí, Marcos, de pirar a cabeça. É, não muito diferente do Tony Stark. Em alguns pontos da vida do Brian, ele foi... ele caiu em, viciado em bebida, né? Mais de uma vez, na verdade, né? Sofri, né? Também traumas todos. Flávio, você ia falar? Essa da escolha dele, né? O amuleto da retidão ou a espada do poder. Então acaba sendo sempre uma coisa que até os próprios roteiristas mais, assim, mais pra frente acabaram explorando, né? Por que que ele escolheu o amuleto em vez da espada? Isso, inclusive, até nesses últimos aí que a gente fez de Terra X e Universo X, foi abordado um pouco isso. Não, por que que ele escolheu a coisa em vez da espada? Aí depois, mais pra frente, na própria Terra X, dá uma outra interpretação pra esse evento. Mas é interessante, né? Em vez de, assim, a maioria talvez escolhesse, né? Realmente, como você falou, a espada, né? E ele escolheu um amuleto que é um, vamos dizer assim, que é um objeto especialmente defensivo, né? Não, para um pouco. E o cara não acreditava em magia antes disso. Como é que ele ia se defender com o amuleto? Batendo com as pessoas com o amuleto. Ou seja, era mais fácil a espada, mas tudo bem. Ele é um cara que gosta de complicar. Ah, cara, com cara. Ó, pera aí, ó, olha a família do cara, né? Ele é irmão mais novo do Jamie Braddock, que também era piradaço. E é irmão gêmeo da Psylocke, que virou oriental no meio do caminho aí. Foi. E pintava o cabelo de roxo. Acho que pintar o cabelo de roxo era o de menos, cara. Acho que... não era de menos, não. Ter uma irmã escutando New Wave naquela época, no último volume, devia ser terrível. Lembre-se, né? Que pintar o cabelo de roxo era moda em 1982. Quem não pintasse era careta, segundo ela. Só um detalhe, assim, pra atualizar sobre essa questão da escolha, vale relembrar que recentemente, eu creio eu que seja inclusive na fase do Geoff Johns em Vingadores, não é Geoff Johns, foi o Chuck Austin com o Olivier Coipel. Teve uma outra Capitã Bretanha, né? Sim. Que na hora da escolha escolheu a espada, né? O nome dela é Kelsey Leigh Kirkland. E nessa decisão de escolher a espada, ela tinha uma raiva, uma ferocidade muito maior, né? E outra questão é o seguinte: ela não podia. Quando ela escolheu pela espada, ela não escolheu pela vida, ela escolheu pela morte. Só que ela imaginou que seria a morte da. Como se fosse uma vingança pros outros, por aí vai. Mas na verdade, não. Ela não poderia se revelar como uma pessoa que sobreviveu à tragédia. E ela tinha uma filha, salvo engano, e não podia se revelar a filha dela por conta que, ao escolher a espada, ela escolheu essas condições aí. Então ela tava viva, tava lutando, mas pro resto do mundo ela tava morta. Salve ela, heróis. Ela morreu na queda, né? Na verdade é o seguinte, ela não morreu. Ela ficou hospitalizada em condições críticas e ficou por isso mesmo. Ela já não era mais a Capitã Bretanha, ela era a Coração de Leão, né? A Lionheart. É, mas prático você matar o personagem depois. Depois dessa batalha aí, ela ficou hospitalizada em condições críticas e anunciou que tinha intenções de abandonar a carreira heróica e retornar pra casa dela. Acho que ela abdicou também do papel de Coração de Leão, né? Cara, ser herói bucha na Marvel é a única forma de poder se aposentar. Não, é verdade, tá certo. Acho que ela até aparece naquela Avengers finale, né? Bom, curiosidades aqui sobre essa fase pré-reforma do Capitão Britânia, né? Ou melhor, do uniformezinho vermelho esquisito. É ninja vermelho, né? Parecia um ninja do tentáculo aí. É um demolidor azulejado. É, eu acho que por isso que colocaram ele na revista do Daily Devil. É o gênio. Apesar da origem remeter a uma briga com o tal do The River, né? O primeiro super vilão mesmo que ele confrontou nas histórias dele foi o tal de Hurricane, né? Furacão. O cara que só queria, parece que, roubar um banco, coisa desse tipo. Ele foi lá dar uns cacetes no personagem e se mostrou herói. É aquelas velhas histórias da Marvel que nunca começa com a introdução mesmo, né? Isso é uma coisa de começar com a introdução, a origem do personagem, só mais recentemente. Antigamente, o personagem recontava a origem dele em outro momento, né? Enfim, outros inimigos que ele sempre confrontavam eram, tipo, uns super seres que eram criados ou os poderes eram dados pelos inimigos do próprio Merlin, que originalmente chamavam de Nether Gods. Seriam os deuses baixos, os deuses... Parecia deuses holandeses, né, Manuela? São os deuses de baixo, os deuses das profundezas, vamos colocar assim, né? E aí, sempre era uma briguinha assim, vai. O Britânia era meio que um peão nessa parada, né? Tipo, o Merlin usava ele como sua própria peça. Isso o Alan Moore, acho que mexe literalmente nessa versão, né? E os inimigos do Merlin criavam também seus campeões na Terra, né? E basicamente com isso, a gente tem as primeiras histórias do volume 1 do Capitão Britânia, que foi por volta... volta de 39 edições publicado de 1976 até 1977. Eu não tinha nem nascido ainda nessa parada. É bom lembrar que as histórias não eram só dele. A revista tinha o nome dele, mas era publicado também o Quarteto Fantástico, o Nick Fury do Esteran. Ela pegava as mensais americanas, aí saía dividindo, sei lá, quatro. Uma mensal e era quatro revistas. Ela também era semanal, era um mix semanal, por isso ela demorou. Ela só foi um ano. Aqui quem era o roteirista? Roteirista e desenhista dessa etapa? Era o Claremont. Era o Claremont. Boa parte era o Claremont. Boa parte das edições era o Claremont. Boa parte foram desenhadas também pelo Herbert Trimp. Aliás, a arte do Herbert Trimp nessa época, eu vi algumas imagens, tá emulando muito o Jack Kirby, hein? É muito, muito, muito. Tanto que quem não vê o nome dele, assim, até confunde. Depois disso, ele foi pra uma revista que ele teve que dividir com o Homem-Aranha, né? Boa parte das histórias. O nome do título se chamava Super Spider-Man and the Captain Britain. Quem chama pra venda, né, primeiro? Basicamente, pelo que eu tô vendo aqui, vamos fazer uma conta rápida. 20, 21, 22, 20. Por volta de 23, 24 títulos, vai. É, 23 títulos. Bom, enfim, Capitão Britânia só apareceu pra valer na capa na primeira história mesmo, né? E depois o Homem-Aranha sobressaiu, né? Afinal, ele era o grande destaque. Bom, depois disso, as histórias deles foram pra Marvel Team Up. E aí, o pobre do Capitão Britânia ficou saltando de título em título, né? A gente começa as histórias, inclusive, aqui do Alan Davis, né? Numa tal de Super Hero Marvels, né? Mas ele depois vai pra tal de Daredevils, vai pra uma Mighty World of Marvel por um tempo, enfim. Fica saltando mais pra lá do que pra cá. Mas, se citando só uns momentos épicos do Capitão Britânia pré-reforma. Uma outra curiosidade. Um nome que ficou marcante, inclusive, para as histórias dele. A Strike, que é a versão britânica da SHIELD, né? Que ele teve que lidar com ela muitas vezes, né? Tinha um representante sempre do lado dele. Tinha uma versão meia J.J. Jameson dele na polícia, que era o tal do policial Day Thomas. Era um policial que era contra a existência de super-heróis na Inglaterra. Achava que isso era um absurdo, que isso era coisa de americano e por aí vai. Não é possível que a gente tenha que se sujeitar a isso, tem que ter uma regulação, blá blá blá blá blá blá. Inglês. Venhamos e convenhamos. O Capitão Britânia nunca foi exatamente um exemplo de super-herói competente, né? E o que a gente até vai ver nesse cadernado do Alan Moore, que, cara, as coisas acontecem e ele só, normalmente, ele assiste ou ele tenta participar. Mas aí acaba sempre se estrepando, né? É, ele nunca vence ninguém, cara. Mas isso é muito Alan Moore, né, cara? Dentro ainda do lance da Strike, duas curiosidades também. A gente vê mais pra frente, lá perto da fase pré-reforma, em que o Britânia descobre que uma das grandes vilãs dele é a Raposa. Ela tava dominando a organização por dentro, né? Ela tinha... Ela é a versão Hydra de uma mulher só. Ela corrompeu a Strike, tava dominando ela por dentro pra ser a favor dela, né? Manipulando, tendo pessoas informantes, por aí vai. E mais pra frente a gente vê que a Strike, por orientação da SHIELD, cria uma divisão psiônica. E que, mais tarde, o próprio Bryant se dá conta de que a irmã dele era uma sensitiva e iria trabalhar lá, né? Mas a gente comenta mais pra frente isso. Mas mais adiante, a gente vê que o Capitão Britânia vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, faz uma parceria breve com o Capitão América, chega a bater de frente com o Caveira Vermelha, ele chega a fazer um estágiozinho na Universidade Empire State, chega a encontrar o Peter Parker, não só encontrar como ele é colega de quarto de Peter Parker por um tempo, e o Peter Parker sabe quem ele é, mas ele não chega a conhecer a identidade do Peter, né? Depois não quer que tenha raiva de americano, mas tudo bem. Mais lá pra frente, quando já é... Acho que nem sei direitinho em que revista foi isso aí, vai. Tinha umas vezes que a vista do Capitão Britânia nessa fase, antes da pré-reforma, tava tão socada em Cutra Tracante, ia parar em revista do Hulk, ia parar em mix de super-heróis, Marvel Super Heroes e por aí vai. Enfim, numa dessas, ele acabou sendo jogado pra época medieval. Medieval fantasiosa, né? Foi atacado pelos deuses de baixo, ou os deuses das profundezas, enfim. Os inimigos do Merlin. Ele usa roupa de baixo. É. Seus anões. Enfim, os inimigos do Merlin. E aí, meio que ele e o Cavaleiro Negro foram jogados pra época medieval. Isso aí me faz lembrar o seguinte. A gente falou sobre os defensores, e na época o Cavaleiro Negro tava lá preso no mundo medieval, não era? Do Rei Arthur? Ah, é. Teve mas um mito, né? Que aí não é medieval. Isso aí é o primeiro que nos defensores, ele foi parar nas cruzadas. Que até o que entra na cronologia do meio-meia, que ele tava vivo nas cruzadas e por aí vai, que ele encontrou o Saladino e os outros, todo mundo por lá. E aí não é na época medieval, aí é o extramundo. O negócio é que o extramundo pro Britânia e pro Cavaleiro Negro era como se fosse o mundo medieval. Tanto é que mais na frente, quando ele voltar pro extramundo, ele vai levar um susto. Que é uma coisa que o Merlin sacaneava ele. Ele fantasiava, né? É, que o tanto o extramundo quanto o Merlin, quanto todo mundo lá que ele conhecia, era a forma como o Brian imaginava que deveriam ser as coisas. Isso porque ele era físico, né? É. quem disse que um físico não pode também, né, ter certos hábitos? É, na verdade, ele acho que falou assim, pô, será que eu sou o campeão da Britânia? Será que existe Rei Arthur? Pá, tal. É. Mas a quest deles dois lá, tanto do Cavaleiro Negro quanto do Britânia, era de achar procurar o Rei Arthur, que o Rei Arthur estava perdido. Bom, e aí nessa fase aí, surge dois elementozinhos estranhos, dois companheiros de jornada dele. Um dele persiste um pouco mais na fase do Alan Moore, né? São dois elfos, Moondog e Jackdaw. É, o Jackdaw a gente ainda vai falar um pouco mais dele, né? E são duas figurinhas escrota pra caceta, né? Porque eles praticamente são o Deadpool de quando não tinha Deadpool, né? O He-Man não tem o corpo? Então... É parecido, né? Cara, agora tu dizer que o Jackdaw durou muito na fase do Alan Moore tá sendo sacana. Não, é, durou um pouco mais. Ele durou duas páginas com o Alan Moore. Mas é que ele é tão irritante que parece que durou muito. É, não, o Bulldog dele, coitado, nem aparece. Ainda bem que no Capitão Britânia ele não era químico, né? E se físico ele já tinha essa viagem, químico seria Breaking Bad, ó. Ai... Podia ter sido essa sua frase nisso. Podia ter sido essa. Bom, enfim, essa fase aí do passado, né, que eles estão no extramundo aí, é praticamente a última antes da reforma, né? Vamos colocar assim, Capitão Britânia pré-reforma, que é quando ele muda radicalmente em termos de poderes, de uniforme, de estrutura de histórias, e é o Capitão Britânia que a gente conhece hoje, né? Mas só pra resgatar um pouco de quem era o Capitão Britânia antes, vale ressaltar que essa mudança aí na vida dele, de quem era ele em termos de poder e de destino e por aí vai, não é de hoje, né? Inicialmente, os poderes dele vinham, como eu falei, né, daquele amuleto, e que inclusive, viu, Paulo, ele usava assim no sempre no pescoço. Ele só tinha os poderes enquanto tivesse com aquele amuleto agarrado nele aí. Ele transformava ele num super ser com uma massa muscular, um físico extraordinário. Mas até então ele não voava. Depois, ele começou a possuir o que eles chamam de bastão telescópico do... O que é Vault, hein? Sei lá. Mas só bastão telescópico já dá medo pra caramba. Telescópico, cara. Viu, gente? Não é porque ele ficava botando no olho e ficava ouvindo as pessoas assim, não, tá? Sei lá. É um bastão que tem aquela tecnologia de ficar maior ou menor. Feito a chitara, vamos dizer assim, né? Bastão dele crescia ou diminuía? É... Cara, na boa, qualquer vilão de bom senso sairia correndo antes dele usar. Eu, na boa. Para de pensar a malícia, você não tá pensando nada. É ameaçador o negócio. Não, mas também vamos ser sinceros que o Merlin tava de sacanagem. Não, Merlin... Vamos fazer um super-herói. Cara, que tipo, é o só Merlin... um cara fantasiado, só tem poder, só tá segurando um bastão que eu vou falar uma coisa, o Merlin não nega ser filho de quem é, né? Ai, ai. E aí, algumas outras funções, agora tô rindo. Cara, não é à toa que os britânicos odiavam esse cara. Por quê? Que herói merda ele era. E aí, ele tinha a habilidade de projetar um campo de força também. Aí mais tarde, ele transformou esse bastão, que era só um bastão mesmo, simples, e transformou isso tipo num cetro, né? Um cetro estrela, que é aquele bastão que até a Coração de Leão já usou, né? Que é aquele nas características que tinha umas pontinhas, parecendo um cetro de rei mesmo. E ele usava isso como se fosse uma arma de batalha, tipo de... usando golpes de quarterstaff, né, de bastão que pode bater dos dois lados. E esse bastão dessa vez já dava a habilidade dele voar. Quando começa as histórias da reformulação, né, que a gente vai ver daqui pra frente, é que ele resolve descartar isso tudo e diz, ó, tá o poder do amuleto, o poder do bastão, o poder do desse cetro estrela aí, a gente vai condensar isso tudo no uniforme, e ele vai poder usar esses poderes do jeito que quiser, dentro do uniforme. Mais pra frente a gente vê que não precisa mais do uniforme, mas até este momento da história, ele precisa desse novo uniforme bandeiroso aí pra poder fazer o que ele faz. Isso aí foi muito cara de o roteirista e o desenhista olhar assim, cara, que merda de personagem, vamos tentar consertar ele. Posso salientar aqui um pouco da história dessa reforma? Vai. Manda abraço. É, quase não tem informações, bom, não sei do material da Salvati que eu não tenho em mãos, tá? Mas o Alan Davis deu uma entrevista quando a história foi republicada nos Estados Unidos, no encadernado, que era justamente o encadernado que começou a ser colorizado e levava de estampa assim, né, Alan Moore e Alan Davis destacando e por aí vai. Uma capa muito mais bonita que a nacional, tenho que admitir. É. E que foi realmente republicado, antes de ser publicado dessa vez aqui no Brasil, um pouco antes, por uma editora menor, eu acho que nem chegava a ser enviado pro resto do Brasil, que era a editora Pandora. Dentro desse material tem uma partezinha do Alan Davis falando sobre essa reforma do uniforme. E que ele mostra outros exemplos bem diferentes, assim, que tinha nada a ver com esse uniforme célebre, assim, era até meio esquisito. Um deles, inclusive, lembra um uniforme que recentemente até foi colocado pra ele nessa história do MI-13, que teve uma pequena mudançazinha de uniforme que depois voltou, né? E aí ele conta o seguinte, que nessa hora da mudança, e que ele só foi revelar agora, é que o Paul Neri, junto com o Jim Shooter na época, é que decidiram que ia ter essa reforma, e que falaram que o Alan Davis fosse mandando um monte de exemplar, né, de design. Manda pra gente que a gente vai aprovando. E aí, o senhor Marcos, que adora o Jim, né? Quem não adora, fala. Na época, editor-chefe da Marvel, é que bateu o martelo e disse, pronto, vai ser esse uniforme aqui. Era um uniforme até que lembrava mais uma característica do super-herói, com capacete feito o Capitão América tinha. E que esse que ia vingar. Então o traje foi melhorado, todas essas mudanças características foram feitas, digamos assim, sob orientação já da Marvel americana mesmo, né? Então, não foi tão livre e liberto assim como a gente pensava. Não. Tem que se lembrar um pouco também que o Alan Davis nessa época, ele não era o Alan Davis. Na verdade, ele era semi-amador. Cara, parece, se eu não me engano, eu tava lá desenhando, eram 5 páginas mensais que ele tinha pra desenhar, que ele tinha se escolhido porque ele era barato. E ele tinha aceitado o emprego, apesar do salário baixo, porque ele podia finalmente dizer pros amigos dele que ele tava ganhando dinheiro com desenho. Aí vale ressaltar o seguinte, as inspirações do Davis na época é que os uniformes lembravam da guarda montada que ficava na frente do palácio de Buckingham, com calças brancas, botas de cano alto, luvas brancas, faixas cerimoniais e um capacete. Essa premissa inicial provou ser melhor após o passar de algumas encarnações do herói. Então foi isso. Na verdade, eu vou ver se eu consigo essa imagem online também, e eu mando pra vocês outras variações do uniforme que acabaram não vingando. E é curioso, né, ver como é que ele fugiu disso, que era muito mais heróico do que o uniforme vermelhão com o símbolo do leão na... Uma curiosidade sobre esse capacete, que na verdade ele é a parte de trás, a parte de trás e de cima da cabeça, na verdade é um capuz, né, que ele encaixa na cabeça, e essa parte que fala que é capacete é só a parte da frente ali, sim, dos olhos e do nariz, né, é tipo um encaixe. É verdade, ele nunca, sempre guardava a roupa dentro dele e tal, assim, o capacete, o que é que eu faço? Aí ele botava dentro de uma bolsa e saía andando. Ou seja, se um cara vier por trás e der uma coranhada na cabeça dele, pronto, acabou o Capitão Britânico. Não, mas ele tinha campo de força, pelo menos. Ah, né? Desculpa, verdade. Se você quer ver a referência mais clara aí de como era esse capacete do Capitão Britânico, é feito essas máscaras da Hasbro, tá, gente? Só tem a parte da frente. Exatamente. Ou seja, tipo, o cara realmente era baixa renda, né? Ele foi lá na IF, pegou uma máscara do Capitão América, cortou assim a metade, pintou a bandeira da Inglaterra. Quando a Netflix Inglaterra fizer a série do Capitão Britânico, isso vai vender muito. That's FAVOUR. Fellow Captain. E aí chegamos ao momento, né, principal do nosso podcast, que é sobre o Capitão Britânia já reformulado. Inicialmente pelas mãos do Alan Davis, né, que foi, criou todo o visual dele, todo o conceito do personagem. E antes do Alan Moore, por 9 histórias, o David Thorpe. E essas histórias, desse retorno dele, né, que aparentemente ele tava exilado, ninguém queria mais saber do Capitão Britânia. Veio junto com a revista Marvel Super Heroes 367, foi lançada lá em setembro de 1981. E aí ela chega, traz e destaque o personagem, tipo, o retorno de um herói, pelo menos a primeira capa aqui, voando novamente, o super-herói número 1 da Britânia. O logótipo dessa Marvel Super Heroes é que era engraçado, né? Parecia um símbolo do Cavaleiro da Lua, né? Nossa, é. Enfim, depois disso, o personagem, praticamente, ele tem um pontapé diferentíssimo, assim, né? Praticamente, acho que foi o Jim Shooter, assim, reformula isso, faz uma coisa decente. E o personagem, já como falou o Paulo, né, na primeira história, você só vê uma pontinha do uniforme antigo dele, tipo, quase como se fosse um sonho. E ele e o Jackdaw, que é o elfo companheiro dele, seria um tipo um elfo teleportador, né? Tem vários. Na verdade, o Jackdaw é tipo o Dobby, né? Nossa. Não é o do Harry Potter, faz a mesma coisa. Tô errado, é. Paulo? Inclusive, isso é chato. É chato. Eu não acho tão chato assim. O Jackdaw era divertido. Ele mudava a roupa de acordo com a piada dele. Nossa. A gente tem um vislumbre muito rápido os problemas que eles estavam enfrentando até então, né? Do Rei Arthur com o Merlin. E aí eles, tipo, como se fosse quebrando o tempo e o espaço até cair numa terra que não era a terra dele. Aí ele confronta uma gangue completamente maluca, liderada por um tal de Mad Jim, né? O Jim Jaspers. Tem que deixar claro uma coisa aí pra até a gente ter uma noção, pra as pessoas terem uma noção. O cara trocou de uniforme, teve esses vislumbres todos da época lá do Cavaleiro Negro com Merlin, o Rei Arthur, viajou pelo multiverso, caiu nessa terra, encontrou os vilões, começou a porradaria em uma página. E a primeira página, super hiper rápido, as coisas acontecem aí. O personagem não sabe, ele só sabe que aquela terra não é a dele, né? E contra aquele povo maluco, o Jessus parece que tem uma gangue que mistura tanto palhaços quanto o pessoal que parece que saiu do País das Maravilhas. Mas todo mundo é do País das Maravilhas. Ele é o Chapeleiro Louco. É, eu entendi que fazia uma referenciazinha a ele mesmo. Encontra um país, assim, completamente com diferenças sociais, né? Um povo meio arisco, um povo brigando no meio da rua. É, logo quando ele chega, tem um, tipo, uma máquina reativa, né? Um robô gigante, assim, que quer atacar ele, que quer meio que destruir ele. Nada lembrava o que era a terra antiga dele. E aí, aqui a coisa meio que desanda, ele tem que fugir, tem que saber mais detalhes de como ele foi para ali, como ele sai dali. Aí, enfim, encontra cada vez mais maluquices, né? Encontra um quando tenta fugir pelos esgotos, encontra tipo um rato falante. O rato é o... É, o nome dele é o quê? Algermon, né? O bicho rato. É, mas é para as pessoas terem em mente que não é exatamente um rato falante. É um rato britânico tomando chá, vestido praticamente um legítimo britânico, com o dedinho empinado e tudo mais. Falando hiper educado e falando mais rebuscado que o Tom. É. O britânico se vende no meio de uma confusão em que gira mais ou menos duas frontes aí do lado. Um pessoal que quer meio que caçar ele só porque ele tem superpoderes na Inglaterra. E também tem um grupo muito esquisito que só mais tarde vai ser revelado que é comandado por uma tal de Saturnine, que pra quem é leitor da Marvel já de bom tempo já sabe que é a Saturnine, e que quer de alguma maneira transformar aquela realidade, aquele país, numa coisa melhor, que ela acha que tá muito atrasada e por aí vai. Ela tinha desenvolvido um tal de um líquido lá, um elixir que daria às pessoas um salto evolutivo, uma coisa desse tipo, e por sinal, esse rato era um dos frutos desse elemento aí. Enfim, essas primeiras histórias de David Topper é uma porra louquice só, né? Porque o Capitão Britânia, ele só tá se ferrando, ele só tá fugindo, tentando sobreviver. É uma história de fuga mesmo, ele não confia em ninguém, na verdade, as poucas vezes que ele confia, um pouco que ele confia na Saturnine, ela ferra com ele, ela meio que deixa ele na mão, né? Deixa ele pra trás, e ele não sabe ainda como escapar dali, né? A única pessoa que poderia ajudar ele a escapar é o Jackdaw, que é esse elfo teleportador aí, só que fica meio que claro que o Jackdaw tá mais como um elemento ali controlado pelo Merlin, que tem uma missão ali pro Capitão Britânia meio que secreta, ele não quer dizer ainda o que é, não fica claro o que é. E a ajuda do Jackdaw, ele, digamos assim, tá ajudando o Capitão Britânia, mas não tá dizendo toda a verdade pra ele, né? O grande plano mesmo só vai ser revelado mais pra frente, quando o David Thorpe sai das histórias e aí entra, bom, enfim, o Alan Moore, né? Tentar entender o que tá acontecendo ali, o que esse Jackdaw tá fazendo, é como se o Merlin fosse o Mestre dos Magos e o Jackdaw fosse a Uni. E o Capitão Britânia tivesse querendo voltar pra casa. Eu sabia conhecer essa cara. É, mas vem cá, o Jackdaw não é o culpado de deixar ele preso lá, não. É que ele não consegue sair. Não vai culpar o pobrezinho do elfo, não. É, mas tem aquela cena lá que ele vai lá falar com o Merlin e aí, cara, não conte pra ele. Ele pega e volta. E diz, ah, não aconteceu nada comigo. Pois é, né? Ele disse que escapou de última hora, mas não podia dizer que foi o Melly que salvou ele e ainda tratou um pouco das feridas dele quando ele se machucou. E isso que você tá falando aí, você já tá querendo fazer um paralelo, né? Daquela teoria maluca de que o mestre do mago é o diabo, né? E no caso, o Melly é o filho do diabo, é isso? Não deixa de ser, né? O Melly aqui é bem sacana, cara. É. Aí, voltando aqui, a gente tá falando, essas histórias aqui, elas têm perfil bem diferente das histórias que vão vir pra frente. Porque o David Thorpe, ele tava pegando essa Inglaterra alternativa, porque ele queria fazer uma crítica social à Margaret Thatcher. Isso fica muito na cara. Você olhando assim, um governo fascista que proibiu o super-herói, o povo fica muito oprimido, e às vezes eles não sabem nem que estão sendo oprimidos dessa forma. Cara, isso é muito crítica que os autores britânicos faziam com o governo da Thatcher, que o negócio lá deve ter sido realmente pesado. Se aí, assim, pra quem não conhece direito, pega Planetary, edição 7 do Warren Ellis, que o cara descreve bem o que é que tava acontecendo naquele país pra tanta história depressiva nos anos 80. E é aquele negócio, tipo, como o Kober tava falando, que o cara vai de um lado pro outro, também é por causa da forma como as histórias são publicadas lá na Inglaterra. O cara tinha 5 páginas por edição, aí praticamente ele tinha que fazer uma história de começo, meio e fim a cada 5 páginas. O cara apelava. Tipo, o Capitão Britânia era uma bola de pinball, cara. Ele ficava batendo lado pro outro. A cada 5 páginas tinha que enfrentar uma gangue maluca, encontrar um rato falante, um robô feito de lixo, apareceu a fúria e por aí vai. E essa parte aí desse negócio do povo estar involuído, você também nota uma crítica social forte, porque tem um líquido evolutivo que foi até a primeira fórmula que eles fizeram pra tentar dar um segundo power up ao Capitão Britânia, foi que ele virou ele tomou um líquido involutivo, e depois, quando foi derramado esse líquido evolutivo, ele se tornou mais forte ainda do que ele era antes. Aí, segundo a história, tipo, as pessoas eram fascistas, completas, malucas da cabeça. Aí, quando tomavam esse líquido lá, pensando que era chá, aí se tornavam liberais, democráticos, bondosos uns com os outros. Era uma coisa assim, tipo, era meio tapa na cara a crítica, não era tão refinada quanto que o Alan Moore vai fazer nas últimas edições. O David Thorpe tem umas coisas tão escrotas aqui. Tem hora que o Britânia fala assim, eles estão brigando, e o Capitão Britânia fala pro Jack Dopp ajudar, que os caras estão brigando entre si, né? Tem que parar isso de algum jeito, essa briga, me ajude aqui. Aí o Jack Dopp sai, quando volta, ele volta com um chazinho. Gente, vamos parar pra tomar um chá, pra parar de brigar. Aí, pô, não é possível, isso é muito sem noção, né? Eu acho, sinceramente, que aquela última página dele já foi meio que combinada com o Alan Moore, porque combinou demais com que a história que o Alan Moore queria contar iria ser feita. E não combina nem um pouco com o Mad Jim Jaspers que ele fez, porque o Mad Jim Jaspers que aparece na primeira página da história é só um cara maluco, um chapeleiro louco e genérico. Não era um alterador de realidade, né? Aí, a partir da última página dele e em diante, ele se torna um mega alterador de realidades, tipo, morro de inveja, Frank Richards. Ou seja, cara, assim, tipo, o Alan Moore, ei, cara, tu pode botar só esse doido fazendo uma coisa aqui que eu continuo a história. Mas sabe como terminar isso aqui? Eu não sei como terminar, não. Deixa comigo que eu resolvo. Aí foi, cara. Mas, assim, apesar de tudo, é uma história interessante. Mas é perceptível muito a curva de crescimento que tem com o Alan Moore quando o Alan Moore entra. Mesmo assim, vale muito mais a pena você ler as histórias com essa parte do David Thorpe do que sem ela, porque, bem ou mal, é a introdução da história. Ela fica muito... E não é ruim, tá? Não é uma ação 100% feito que o Alan Moore colocou, uma tensão pesada nas histórias. Mas eu acho que... Bom, eu não li as histórias antes disso, né? Mas eu acho que divertiu. Se o clima do Capitão Britânia pré-Alan Moore era nesse mesmo naipe do David Thorpe, eu ia gostar. O que eu ia dizer é que não é ruim, só não é Alan Moore. E nesse passo aí era o Alan Moore quando o cara escrevia sem rancor ainda por cima. ainda não tinha o ódio pela indústria, né? E nem falava que quadrinho de super-herói é o maior, né? Aquela coisa que ele soltou recentemente. Então, cara, o até tava comentando com vocês, né, depois. O clima dessas histórias dos autores ingleses dessa época é refletir mais ou menos aquilo que o Paulo falou de Planetário e 7, né? Como é que você vai escrever algo feliz se tem uma louca psicótica, né? Palavras do nosso amigo Ellis, né? Mas aqui, cara, assim, se você pega... Você tá falando assim de um quadrinho que, em tese, o quadrinho da Marvel, da DC, em tese são um pouco mais leves do que aquelas coisas da Vertigo. A Vertigo também tava, ia começar, acho que começou mais ou menos na mesma época que essas histórias. Tanto é que Jimmy Delano, Alan Moore, Grant Morrison, toda uma galera que também era do Marvel, que acabou também indo pra escrever as histórias na Vertigo, né? Mas você pega que o clima dessas histórias, né, dos britânicos, de certa forma, de uma maneira geral, dos quadrinhos, era extremamente pesado, né? Era um clima assim de que 1984 estava pra acontecer, né? Você pega essa, mesmo essa do britânico, no começo, que tem um outro ritmo, e dá a entender que o autor ele ia terminar de um outro jeito. O David Thorpe, acho que tinha uma outra coisa, um outro final, ou então sei lá, ele não sabia o que fazer e largou pro Alan Moore. Porque você vê, né, depois quando a gente for falar da fase do Alan Moore, você vai ver, ele dá uma certa virada. Essa história, essa primeira parte não tem, vamos dizer assim, um final feliz, né? O clima das histórias era muito, sabe, muito deprê, cara. E era assim, sempre assim, mundos distópicos, totalitários. Você mesmo, a gente tava falando que o Claremont, que é um inglês, apesar de ele ter ido com 2 anos, ele ainda traz esses traços em inglês, porque você pega, por exemplo, a saga da Fênix Negra, que também não tem um final feliz, Dias de um Futuro Esquecido, que vai bem nessa linha de uma realidade alternativa, ou então um futuro apocalíptico em que tudo ia ser um universo totalitário, sabe? O pessoal tava com 1984 na veia, né? Aí você pega também o Jimmy DeLand e Hellblazer também soltando críticas. Assim, foi um período muito bom de histórias, né? Mas, assim, ao mesmo tempo também é um período muito carregado. E essa história do Capitão... Quando eu comecei a ler, eu não tinha lido, vamos dizer assim, o que eu li pouco do Capitão Britânico era aquilo que a gente viu em Excalibur e aquilo que a gente tem contato por causa do universo mutante. Aí eu pego uma coisa dessa, já começa com um negócio pra caceta, meu, uma Inglaterra totalmente fascista e aí os caras tomando um chazinho pra evoluir, né? A gente até imagina o que seja esse chazinho. E assim, a época, né? Você pega ali, começo dos anos 80, o punk vindo com muita força, Sex Pistols, Clash. É, esse clima aí, essa Inglaterra mais sombria aí, dá até pra imaginar o seguinte, até pode ser a intenção dos autores também. Entre essas viagens dimensionais aí, o Capitão Britânico veio parar na Inglaterra do nosso mundo, né? Do mundo real. Pra eles era mais isso. Era a Inglaterra mais... Era um país feio, sujo e malvado pra eles, né? Tanto em questão do povo ali. Povo oprimido, mas já entregou os pontos também, meio que se marginalizou. Até o próprio robozão aí, você vê, né? O cara brinca até com questão de poluição, né? Que o bicho é feito de eletrodoméstico que era jogado lá no rio deles, tudo poluído, é feito... E aí o líquidozinho da Saturn que criou, né? E até o robô, assim, meio que a missão dele, ele começa a atacar as pessoas que meio até como vingança, né? Por ter sido um eletrodoméstico descartado e tal... Cumpriu a função dele durante tantos anos e foi jogado no meio do esgoto ali. Então, assim, é realmente um clima pesado. Você fala assim, eles tratam como uma dimensão, assim, que já tá corrompida, que um universo que praticamente ele tá em vias de ser destruído e tal. Mas para pensar, era, inclusive nos outros quadrinhos também, era mais ou menos o que eles viam na Inglaterra na época. É o reflexo da insatisfação que eles tinham. Isso a gente fala de quadrinho, mas na época é refletir em praticamente todas as artes, né? Também. Você vê isso em cinema deles lá, você vê isso na música, como o Fraga falou, o próprio punk mesmo, né? Quem conhece ou pesquise, por exemplo, o ABC Paulista na década de 80 era bem aquilo lá mesmo, né? Era bem essa visão. Era mesmo, bem, né? era bem desse jeito. Mesmo. Você pegar vídeos daquela época, entendeu? Hoje, é claro, não é a mesma coisa. Digamos assim, eles não estavam passando necessidade no sentido assim, de passar fome nem nada, não era um flagelo. Mas eles estavam praticamente, todo o povo estava insatisfeito, né? E às vezes o pessoal fala assim, quadrinho refletia isso, era uma arte mais underground e tal, de repente. Não, não é. Até outras artes também passavam bem isso, né? Então eles estavam era o reflexo da época mesmo. Bom, ainda bem que eu cheguei em São Paulo depois dos lixos domésticos do ABC Paulista atacando o pessoal. Ah, mas foi divertido, viu? Ha ha ha. O Max pegou a fase dos punks versus metaleiros. É, cara, eu sinto saudade. Bom, chegamos então ao momento da mudança, né? Onde dentro da reforma do Capitão Britânia assume o famigerado, né? E atualmente tão polêmico Alan Moore. E aí ele dá uma, como o Paulo Felga falou, uma virada, uma guinada nessa história completamente. Ele introduz uma criatura que é meia carne, meia robô. Um Cybionte. Cybionte, não é Cybionte? É com CY. E que é o tal do Fúria, que inclusive tem até hoje nas histórias, a Marvel aderiu, absorveu a criação aí do Alan Moore, tá até recentemente aí em Vingadores Secretos, dando as caras de novo, e é um ser completamente adaptado, né? Até então ele é apresentado como se fosse uma cria que foi criada pelo governo local para lidar completamente com a ameaça de super seres na Inglaterra, ou seja, não era permitido de jeito nenhum. Mas pra frente, a gente vê que eles, digo assim, passou para ser uma forma de resposta oficial do governo, graças a o primeiro-ministro, Jim Jaspers, que até então ele não, ali, pelo menos naquela história, ele não tinha se mostrado ainda, né, como um alterador de realidade, mas agora pro Capitão Britânia ele, digamos assim, mostra, né, e diz que ele que criou essa máquina, que é uma máquina, assim, praticamente impossível de ser destruída, já que ela se adapta a qualquer coisa que ataque a ela. Então, se ela se adapta, não tem o que o mate, né? Nisso ele começa a tocar o terror. Acho que a função do Alan Moore é o seguinte, ó. Eu quero as minhas histórias desse jeito, então vou eliminar as porcaria logo. A primeira coisa que ele faz é matar o Jack Doll. Pá! O engraçado é que o Jack Doll, né, ele faz aquela morte dramática, né? Ele leva porrada, ele fica rindo pro Capitão Britânia. Não, eu não te disse antes, mas o Merlin me salvou, ele vai me salvar agora. Não, peraí, ele não me salvou não. Ó, aí ele cai. É, estilo Talia al Ghul, né? Começa a perseguir um dos outros personagens. A Saturnina tem que fugir, né? Até então ela não tinha sido revelada como a Majestrix do Omniverso, né? Do multiverso. Deixa o Capitão Britânia pra se virar. Os outros personagens começam a também correr. A única coisa que o Capitão consegue chegar é até um cemitériozinho onde tava outros heróis, supostamente outros heróis da Inglaterra, né? Mas se bem que tem umas referências estranhas, tipo, como o Aracnídeo, né? Não, mas tem que ter. Não. A gente dessa página aí agora. É. A lapidezinha especial aí que a Marvel tá até hoje. É, Miracle Man. Miracle Man. E depois, inclusive, aparece sendo morto pela Fúria mais pra sim. frente. Sim, pois sim. Pois é, ou seja, o Alan Moore colocou o Miracle Man no canon da Marvel. Chupa essa, próprio Alan Moore. Quem mandou, né? Enfim, nessa aí, o Capitão Britânia, sendo um exilado dessa terra, sendo um forasteiro dessa terra, ele não consegue sobressair, vencer na batalha. Então ele morre aí. Morre em outro lugar, né? Vamos dizer, em outra realidade. A verdadeira Capitã Britânia daquela época, que seria a Capitã RU, que é mencionada nessas histórias aqui, que ela chegou a sobreviver, foi talvez a única heroína que conseguiu escapar, né? Ela sente, onde quer que ela esteja, que o Fúria matou mais um herói, né? E aí, supostamente, é tchau, Capitão Britânia. Fúria matou Britânia no túmulo da Capitã RU, que era pra Capitã RU, porque o Fúria, ele foi lá, fez a lápide, cavou o buraco, foi atrás da mulher, ela escapou. É. Aí encontrou um substituto, um genérico. Matou um substituto e a revista foi cancelada. É. Não, mas ela foi cancelada porque ela queria ser relançada. A ideia era in The Redevils, né? O Alan Moore começar mesmo pra valer. É tanto que toda a história que vem a seguir, né? Que é essa um trapo, um osso e uma mecha de cabelo. É a história sobre a história do Capitão Britânia. Então, ao mesmo tempo que Merlin e Roma, agora revelados na sua verdadeira forma, ou como diria o Merlin mais tarde, né? Na que forma, né? Como é que você me enxerga, né? Tem várias formas. Eles começam a montar de novo o Capitão Britânia. Então, pra quem não conhece nada das histórias do personagem, isso é uma boa oportunidade. Enquanto a Roma tá remontando o corpo dele, né? Construindo todo o físico dele, o Merlin tá costurando as histórias do Britânia e relembrando todos os melhores momentos, todas as principais passagens do herói em suas histórias, até retornar ele e traz ele de volta à vida no seu universo real, né? Eu achei bacana porque dessa história de o Merlin se revelar quem verdadeiramente é, ele passa por várias formas, né? Tem umas que lembra até aquele filme antigo do Excalibur, né? Que ele usa um capacete meio de prata assim, sabe? Sim, sim. E aí mostra o seguinte, pô, eu posso ser o Merlin de várias das histórias que apareceu aí na Marvel, porque eu tenho várias formas. Então é meio que o Alan Moore deu um jeito de dar uma costura, reunir tudo numa opção só. Tipo assim, ah, será que aquele Merlin é o mesmo do outro? Ou por aí vai? É, ele, enfim. O filho do diabo, como ele se auto-intitula aí, né? É capaz de ter vários rostos, várias faces, né? Mas isso daí é comum em várias entidades onipotentes da Marvel, porque o próprio Galactus, ele só é um gigante com balde roxo e um geno deito. É pros seres humanos, porque a forma dele varia conforme a espécie que tá vendo ele. Sim, sim. Tanto é que eu acho que o próprio Alan Moore falou que um gato ia ver o Galactus como um gato gigante com balde roxo. De certa forma, foi o Alan Moore, então, que colocou esse conceito da terceira evolução, né, que a gente vê em Universo X. Que é aquela coisa da gente ver o ser com que é o terceiro estágio, né, que a gente vê o... É, mas aí o ser não se transforma, é como a gente enxerga ele, né? É diferente. E ele tem é um pouco ele... diferente, porque, por exemplo, essa história que o Paulo tá falando, que não tem nada a ver muito com o podcast, mas eu lembro que os Corbinitas, né, eles enxergam o Galactus como se fosse um tentáculo gigante, um monstro tipo um Kraken, né? E isso não é porque o Galactus modifica porque quer, pelo que os outros querem, não. É porque eles enxergam que o Galactus não tem forma visual. Mas enfim, quando ele volta pra esse mundo, o Britânia ganha uma, digamos assim, uma nova oportunidade pra vida, né? Ele, a primeira coisa que ele faz é voltar pra antiga mansão dos Braddocks, casa dele, que aparentemente tava em ruínas até então, né? Muita gente chegava como ruínas. Mas Brian, com agora uma nova estrutura de poder, né? Que ele, com o Alan Moore e com essa ressurreição, ele ficou ainda mais forte. Ele descobriu que, na verdade, a mansão nunca foi destruída. Na verdade, o computador criado pelo pai dele, que mais pra frente foi responsável pela morte dos pais dele, é que tinha criado um tipo um holograma pra fingir uma destruição, fingir que a mansão tava arrebentada, pra que ninguém morasse lá e ele continuasse a se desenvolver, né? Ele ficou sendo um mega computador que conseguia sozinho se replicar, crescer cada vez mais. O Brian, sendo um físico, deu um jeito de, dessa vez, não derrotar o computador quebrando tudo, mas sim fazendo uma modificação, refazendo a diretriz dele pra, agora sim, esse mega computador servir a ele, né? Enfim, tem uma volta da Psylocke, dessa vez com o cabelo, como a gente conhece, né? Roxo. Uma trama de suspense muito bem elaborada, com um grupo que supostamente estava caçando os Psionics da Strike, mas pra frente a gente vê que ele era o Slay Master, né? Como era o nome dele aqui em português? Mestre Assassino. É, o Mestre Assassino, que estava sendo terceirizado pelo Arcade, que estava sendo terceirizado pela Raposa, não era isso? Isso. É, aliás, o Arcade, nessa história, ele tem déficit de atenção. Ele tem déficit de atenção mesmo. Cara, que ele chega lá pra mulher, ó, oh, sim, o seu assassino falhou. Ah, por quê? Capitão Britânia. Agora é pessoal. Tchau. Por que ele não aparece mais, cara? Foi um assim, tipo, o Alan Moore esqueceu esse gancho, só pode. Não, o Alan Moore que desencanou, deixou pra outro aí. Foi. E mais pra frente, a gente vê também um grupo misterioso de seres pra lá de esquisitos, né? Um é o Cão de Guerra, o... Fascínio. Tem a Fascínio. É, os personagens do Poder Executivo, que é como se fosse um grupo de mercenários do extra... É o Extramundo, né, Paulo? Do Extramundo. Enfim, que estavam sendo contratados para... A princípio era para atacar, mas depois descobre que era não. Era só para chamar como testemunha, né? Não, é porque a mulher disse que eles iam brigar. Aí, se a gente vai brigar, então a gente vai tentar sequestrar primeiro. Aí, quando eles estão lá no meio da porrada, eles descobrem que o cara não precisa mais do traje, porque tinha feito todo um plano lá, verificando tudo para pegar o cara sem traje. Porque se eles sem traje, eles poderiam enfrentar. Só que aí a porrada começa e o cara... Não, cara, a gente não veio brigar, a gente veio pra tu testemunhar. É, pois é, né? Já você só avisa agora, né? Não, mas é engraçado essa parte. Não, você só vem testemunhar porque uma pessoa tá sendo acusada injustamente. Aí ele começa... Não, é um absurdo eu não ir. Eu que defendo a justiça, tá? Porque essa pessoa... Saturnine. Aí ele não vou. Não, ele não vai. Tipo, o cara fala Saturnine. Ele dá um soco no cara e sai correndo. Não, ela não, ela não. Saturnine. Vale ressaltar que até então Saturnine era apenas uma mulher que tinha sido enviada pra uma da outra realidade, outra terra, né? A gente agora já sabe que é a Terra 238. Eles nomeiam assim, né? Que foi a Terra... O cargo dela era chefe da comissão. Do Comitê Evolutivo do Extremo, uma coisa assim. É, só que ela também era magestric do extramundo, não só isso, né? Do Omniverse, mas... Desculpa. Era, digamos assim, ela que decidia tudo, a coordenação de como coordenar todas as outras realidades. O lance é que ela foi acusada de vazar ilegalmente lá as coisas dela, e quem queria destronar ela era um tal de Lord Mandragon, que obviamente era um cara de uma outra terra lá, que tava de olho no cargo. Ela é a mesma coisa, eu vou detonar ela, vou ferrar com ela, só por conta disso. Pra as pessoas terem noção, o cara é como se ele fosse o Michel Temer, que ao mesmo tempo é o juiz do impeachment e o cara que roda tudo. E a testemunha principal. E ainda era executor, porque ele fala, ah, tem provas? Beleza, apaguei as provas. Cara, é sério, cara, o julgamento mais sem noção que eu já vi na minha vida foi esse. É sempre assim, é Felga? É. Felga, isso tá gravado, Felga. Ué, eu tenho culpa? É. Simples assim, né? Bom, o detalhe é o seguinte, a grande culpa que a Saturnin tava levando é de ter desencadeado toda uma bagunça naquela Terra 238 que levou à morte de vários super seres, né? E é legal que eles retratam aqui como é que cada um foi pro saco, né? Tem um tal do Tom Rosetta, o Android Andy, aí eu não sei quem é esse outro aqui, mas entre eles também tem o Miracle Man, né? Que morre de costas, assim, pá, leva uma balaça, arranca o braço, arranca tudo. Tudo morto pelo Fúria. E aí a solução do Mandragon pra eliminar o Fúria, vamos destruir essa Terra 238. Não, o pior que foi assim não, foi que ele chegou uma hora e disse, olha, ela fez um negócio tão zoado, que eu vou ser forçado a destruir aqui com um botão, cara, advogado. Não, mas se for destruir agora, acaba as provas, foda-se, apertou o botão e destruiu. Sim, então, ele tinha outras intenções, né? Fúria, na verdade, o Fúria tava naquela de, ele escapou, ah, deve ter ido para o universo, aí pulou pra si, pro espaço de dimensões. Só que o Fúria, ele se deu bem que ele pulou pra um espaço de dimensões, sei lá, tipo, um minuto antes do cara apertar o botão. Exatamente. Então, o grande problema aqui da Terra 238, que era o Fúria, acabou sobrevivendo, né? Destruiu todo um universo, toda uma realidade, né? À toa. Mas o problema não era ele, o problema era a Margaret Thatcher do universo 238, que tava lá com ela que zoou o mundo. Porque, da forma como os caras falaram, é como se o Magini Desper tivesse chegado num nível de poder tão foda, que ele praticamente zoou o planeta Terra inteiro. Tipo, o planeta Terra ficou que nem a cabeça dele, piradinha da cabeça. Nessa história do julgamento, é que a gente tem pela primeira vez nomeada qual é a realidade da nossa Terra, do universo canônico da Marvel, né? Que é o universo 66. Por um longo tempo, o pessoal começou a cogitar por que o Alan Moore escolheu o universo 66. Será porque o Quarteto Fantástico foi criado em 1961? Aí eu não sei se tinha alguma referência com o mês, que era o mês 6. Enfim, várias pessoas cogitaram, por aí vai. O Alan Moore, acho que nunca se pronunciou dignamente sobre isso. Mas o filho do Alan Moore, uma vez, falou que não. Meu pai tá nem aí. Ele botou o 66 que veio na cabeça dele. Não tem nada a ver com o diabo, nem com referência ao Quarteto Fantástico, nem pegou qualquer um, como pegou qualquer um dos outros capitães que representavam a Britânia naquela realidade, né? Aí aparece aí também outros heróis da Grã-Bretanha aí, né? Que tem o Capitão Inglaterra, da versão 523, e a Capitão Albion, que aí eu não sei qual é a terra dela aqui. Enfim, mais pra frente do decorrer dessa história, a gente vê um monte de outros, né? Que eles vão citando aí. Aí sim, tem o Capitão Picha de Pouso número 1, Terra 744, Capitão Commonwealth, da Terra 920, Capitão Engolterre, da Terra 305, Capitão Império, da Terra 741. E aí vem agora tantos outros, né? Agora tá explicado, né? Cara. Por isso que a Panini coloca Capitão Britânia pro meio meia e Capitão Bretanha pro Ultimate, porque não pode repetir o nome. Mas isso não tem no original, tem? Cara, no encadenado do Supremo está Bretanha. Mas eu digo no original, em inglês. Claro que não, né? Até lá, né? Completamente errado. Não, cara, não tá errado. Tá só inexato cronologicamente. Se não, tá inexato século... geograficamente. Não. Se fosse no século 5 depois de Cristo, quando ainda a Inglaterra ainda, sei lá, dominava aquela parte da França, faria sentido. Vale ressaltar, viu, gente, que quando você vê Bretanha aí, né, em algumas traduções, tome ciência que Bretanha é a parte continental da Inglaterra quando tava naquela época da Guerra dos 100 Anos. Pra ser a ilha é a Grã-Bretanha, tá? Então a gente chama de Capitão Britânia porque a Britânia é a Grã-Bretanha. E eu acho que alguns tradutores colocam Bretanha ainda porque eles só pensam que Britânia é a marca de eletrodoméstico. É. Ou seja, ouvinte, se você tiver em sua casa uma omeleteira Bretanha, ela é falsa, tá? I'd say this calls for a celebratory cup of tea. Enfim, o julgamento da Saturnine é uma bagunça, né? Como bem falou o Paulo aí, o Mondragon aí, ele só tava fazendo um julgamento de aparência, né? Que ele queria o cargo pra ele. Tem até uma hora que o cara que tá narrando a história, ele Morre. Parece um apresentador de TV americana, cara. Que o rosto era o de verdade. Só que o junto tá um povo esquisito. Que é aquela socialite, né? Que fica dando pitaco. Isso, exatamente. Cara, é uma zoeira, né? Tem bicho de tudo quanto é... Tá pior que o Senado de Star Wars, né? Bicho de tudo é jeito. Só uma coisa, na multidão ali, se vocês procurar, tem umas brincadeirinhas do Alan Davis, que tem o Batman ali no meio. Ah, é? Tem um Senhor Milagre. Agora o negócio que é coisa de velho. Tá aqui. É, tem uma coisa de velho, tá? Uma coisa que eu vi assim, falei, cara, eu jamais acreditaria que eu ia ver isso num quadrinho da Marvel. Eu não tenho personagem favorito, mas eu tenho desenho animado favorito. É coisa de velho, vocês vão ter que pesquisar nos YouTube da vida. Danger Mouse e Pena Forte. O Danger Mouse era um ratinho que usava um tapa-olho, tipo Nick Fury. Era um desenho em inglês. Ele tá no meio da multidão, não acreditei. Aí pesquisem depois. Nesse julgamento aí, que é tudo uma farsa, né? O Capitão Britânia, que não tava muito tentado a proteger a Saturnine, se revolta com a situação desse, como pode? Um negócio desse, esse julgamento é uma mentira, uma farsa. Se revolta, começa a arrebentar tudo, né? E aí que se mete também em defesa dele o pessoal do Poder Executivo, né? Esse grupo de mercenários. Ele não estava em defesa dele, estava em defesa da grana que ele não tinha recebido da Saturnine ainda. É, da Saturnine, enfim, né? Mas o cão de guerra tava muito bonzinho nessa época aí. Os outros comparsas dele não estavam muito favoráveis, não. Enfim, aí nessa história, pra fugir da Mondragon, disse todo mundo escapar de lá, vai todo mundo pra Terra 66, pra mansão Braddock, que tava também com a irmã do Brian, né? Tava a Elizabeth, o namorado dela, que era um psionico que sobreviveu à última história, e uma outra psionica também que tava traumatizada, né? Eram os amigos da Elizabeth que sobreviveram ao ataque contra a divisão psionica da Strike, né? Bom, pra piorar a situação, chega lá a capitã da Terra 238, a capitã Reino Unido, pra dizer, gente, eu preciso de vocês, porque a minha Terra 238 foi destruída, e tem esse Jamie Jasper da sua Terra, que tá começando a fazer igual. Socorro! E aí, enfim, daqui a pouco a gente continua. Não, porque primeiro, voltando lá do começo, lá aquela história lá na Terra 238, primeiro que essa revelação aí já mostra que o Alan Moore teve a crítica à Margaret Thatcher, só que de uma forma mais elegante. E simplesmente ele pegou um personagem louco que já tinha na história, que era o Mad Jim Jasper, transformou ele no primeiro ministro e colocou ele pra fuder a Inglaterra inteira. Aí fica lá explicado lá que isso é importante pra história, que esse Mad Jim Jasper foi quem criou a Fúria, e ele colocou a Fúria pra ter esses dois paradigmas. Tinha que matar todos os seres com superpoderes e não podia matar ele. Ou seja, a Fúria tinha um ódio gigantesco, que ela queria poder matar o cara, porque a primeira diretriz dela era essa, mas não podia matar ele. E ficava nessa coisa de que ela não podia desistir e por aí vai. E a Saturnine, a raiva que o Braddock tem, que os dois têm, é porque assim, na cabeça da Saturnine tava tudo perfeito, o plano dela de dar chá das 5 pra todos os ingleses e a Terra ia evoluir porque os ingleses iam se tornar liberais. Aí apareceu o Capitão Britânia e ele trouxe a Fúria e o mundo degringolou por causa disso. Na cabeça do Capitão Britânia, a raiva dele é que ele tava tentando salvar todo mundo. Aí as perguntas pra Saturnine: Saturnine, como é que a gente vai resolver isso? Eu não sei você, eu vou fugir. E deixou ele lá pra morrer junto com o Jack Dawg e os outros lá. E até alguns assistentes lá dele lá que... tinha um nome, ela deixou tudo pra morrer. Se virou sozinha. E foi lá essas histórias, e você vai vendo também que o Capitão Britânia, ele não tem... Cara, a verdade é que ele era muito bucha, porque o único cara que ele consegue derrotar na história é esse mestre assassino, que sei lá porque ele tava fantasiado de Wilson Fisk, que ele era o careca gordo, que passa, sei lá, tipo, uns 3 capítulos como careca gordo, e quando vai enfrentar o cara, não, eu tirei aqui a máscara, na verdade eu sou o mestre assassino, e quando eu tirei a máscara, ficou 30 quilos mais magro. Não, mas ele era uma fantasia, né? É, aí... Ele tava usando aquela roupa lá que o Ed Murphy usou quando foi fazer aquele filme lá. Tipo, o Capitão Britânia, o uniforme dele absorveu o poder do cetro, depois ele tomou um líquido evolutivo que fez ele se tornar mais forte, depois ele revoluiu a partir do zero, porque a Roma deixou ele mais forte ainda e mais musculoso, lá quando refez o corpo dele. O cara tava com, sei lá, 3 power-ups só nesse encadernado. Aí foi enfrentar um cara... que ele é só um cara treinado. Ele apanhou feito boi ladrão, mas ele apanhou feito um condenado. Ele ia morrer com campo de força e tudo, se não fosse a Psylocke lá. A irmã dele que ligou pra ele pedindo pra ele salvar ela, ela que salvou ele. Porque chamou lá o namorado telecinético dela, que ela nunca mais citou depois que o cara morreu. Ah não, cobre aí a cabeça do cara, que o outro vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Porque tem que ter em mente também que a Psylocke dessas histórias, primeiro, que ela não era Psylocke, ela era só a Beth, que era... É, você tá falando Psylocke toda hora aí, mas ela é a Beth Braddock. É, a Beth Braddock, que era tipo a irmã gêmea prodígio, que era realmente a que tinha talento na família. Ah, o parceiro funciona, né? É, o parceiro funcional e tudo mais. Aí ela tinha poderes diferentes, porque hoje em dia a gente pensa em habilidade ninja, poder de adaga psíquica e tudo mais. Essa Beth é bem diferente, ela nem telepata era direito, era mais uma clarividente. Na verdade, a primeira história que aparece ela com uma precog, né, eles aproveitam uma história que ela, tipo, muito antes dessa fase do Alan Moore, ela teve uma visão, tipo, que o Brian tava em perigo. Aí ela chega e aproveita. Lembra daquela vez que achei que você tava em perigo? Pronto, era uma precognitiva. E aí pegou esse gancho e aproveitou, né? Cara, e eu pensando que a Leia tinha sido forçada de barra. Aí, tá, parte aí final, é como eu tava dizendo, foi o julgamento mais maluco que eu já vi. E esse negócio aí de o cara olhar assim e destruir o universo com um botão só, sei lá, tipo, isso foi usado em outra revista depois disso, porque é uma habilidade muito overpower pra um Magistri. Ah, mas a habilidade não era dele, era da máquina. Eu sei que é da máquina, cara, mas se você tem uma máquina que destrói universos com um botão, eu ia querer uma dessa. Eu queria duas. Eu também. Acho que um certo grupo de Vingadores ia gostar de ter uma máquina dessa. Vai lá, Felga. Pô, então, esse é um daqueles momentos que, como a gente tava falando, o Alan Moore escrevendo, né, sem rancor, tava escrevendo muito bem, cara, e tipo, o fato de você ser... São historinhas curtas, né, cinco páginas, né, então a coisa evolui rápido, né, a história evolui rápido, isso que é bacana. O que seria uma revista, já são cinco histórias praticamente, né, bem assim, né. Essa Fascínio voltou a aparecer mais pra frente, não voltou? É, ela aparece o Excalibur, alguns desses caras aparecem o Excalibur, esse doidinho que era pra... que se multiplica, né? Eu não me lembro o nome dele agora. Um sapo. Legião. É, um sapinho estranho. Ele... Não, na verdade, todos eles aparecem em Excalibur porque eles estão na contracapa do encadernado. Todos, até os que morreram aí. Até o Cão de Guerra? O Cão de Guerra não morre, quem morre é o Legião. É, o Legião não morre, né? Ele é deixado pra morrer a versão dele futura, né? Pô, e é bem legal, cara. Mas assim, cara, esse julgamento multiversais, cara, são sempre uma zona, né? Isso aqui é tipo o ápice dos problemas, assim, sabe, de nulidades processuais, porque um cara é o júri, executor e sucessor da mulher, né? É o ápice, mas normalmente julgamentos que envolvem coisas do multi-universo e tal são zoneados por natureza, né? Mais pra frente, até chegou a ter um título, né? Mas você já começa a ver, né, esse negócio de ter vários capitães britânicos, né? Uma coisa meio até quase Lanterna Verde, né? É, tanto é que é chamado, mas é chamado depois de tropa dos capitães britânicos. É Captain Britain Corps. Agora vale ressaltar que tem uma diferença, né? O Lanterna Verde, ele protege quadrantes dentro do nosso universo. Não, sim. Capitão Britânia são de realidades diferentes. Então, cada um representa uma possibilidade do que é a nossa realidade, entendeu? Em vez de proteger o universo inteiro, eles mal conseguem proteger a Inglaterra de cada universo. Bom, então é também, né? Grande função, Paulo. Grande função eles têm. Eles nem precisavam existir, cara. A Inglaterra tem um Doctor. Eu só preciso do Doctor. Ó, eu tô vendo agora porque o Paulo tem certo problema com o Capitão Britânia aí. Já entendi. o problema de doutor. Eu acho que assim, de toda a parte do encadernado, essa é a mais leve. É, o mesmo que o Paulo falou, cara. Ele praticamente apanha pra caramba de um cara lá que acho que o único poder é um poder meio Karnak, né? É, ó, exatamente. Né? O que eu ia falar. Um mestre assassino, ele não é qualquer merda, não. Ele vê as falhas, né? Os erros, o ponto fraco do cara que ele tá lutando. É, então. Mas assim, não é um cara super poderoso igual Capitão, né? Ele é o capitão cheio, como eu falo, cheio de power-ups e tal. Ainda assim, né? E também assim, né? A coisa começa... A casa do cara fica uma zona, né? Depois que eles fogem. É, ele recebe todo mundo, né? Vira uma pensão. Vira uma pensão, cara. O namorado da Betsy fica doido, né? Doido. Fala, não, eu quero ir embora, tal. Além de toda a equipe do poder executivo, esse tal do Legião, ele fica se multiplicando e fica vários lá, né? Jogando xadrez dele com ele mesmo. Fazendo maior bagunça, né? E a Capitão Reino Unido lá, RU, né? Uhum. É, United Kingdom, né? Lá completamente pirada. Não, vai acontecer de novo. O cara vai destruir a realidade, não sei o quê. Pô, a casa virou um hospício, cara. Foi à toa que ele ficou louco mesmo, cara. Não, e vamos ser sinceros que, tipo, o bizarro é que eles nem aparecem direito, mas tipo, tem uma mordoma aí, uma tal de Emma, que ficou com a cabeça zoada por 7 anos que o cara ficou fora da mansão e o computador ficou lá zoando a cabeça dela. Ela é tipo o Jarvis ou o Alfred do Capitão Britânia, né? Uma senhorinha doida britânica. É, e o pior é o que acontece com ela depois da história lá do Alan Davis com o Jamie Delano. Ela se casa com o computador. É, e continua a crítica contra a inconformidade contra a sociedade, né? Principalmente naquele julgamento lá, onde um apresentador estilo imprensa marrom e uma socialite cheia de tentáculos são esmagados, né? Bem ao estilo, eu odeio esse povo da televisão, vou esmagar eles, né? Aí começa esse negócio de mostrar numerosas realidades, porque tem esses vários capitães Britânia, né? Inclusive depois é mostrado que tem uma capitã Britânia até de uma... Eu não lembro que... É claro, né? Não dá pra lembrar agora a numeração, mas uma das realidades é nazista, né? Porque ela tem uma suástica no braço até. É um nome alemão, né? É Commander alguma coisa. É, então, mas tá ali, faz parte da tropa. Fazer o que se a realidade é daquele jeito, né? A realidade dela tem que fazer parte também. O Grant Morrison colocou também no Super-Homem, que tem um Super-Homem nazista, mas tá lá entre os, entre aspas, mocinhos. Ou seja, é a mesma coisa, por exemplo, ela é nazista, mas é uma capitã britânica também, então tem que fazer parte do grupo também. Esse negócio do mestre assassino aí, mestre dos assassinos, ele não tem superpoder, mas, por exemplo, ele tem um treinamento exagerado, né? Tipo, aquela mão dele que é estranha lá, que ele fala que é treinamento ninja, que o ninja soca uma pedra até a mão ficar dura o suficiente pra que ela ficar com uma calosidade tão dura que depois é só afiar que ela vira tipo uma faca. Porra! É, então assim, ele não tem superpoder, mas ele tem uma persistência no treinamento absurda, né? Mas tu lembra da parte que ele falou que tipo, isso também não utiliza a mão. Tudo que ele pode fazer com essa mão, só isso. É, ou seja, conseguiu o objetivo, mas alguma coisa deu errado, né? Afinal, né, ter uma das mãos que é afiada que nem uma faca pode ser prejudicial em vários momentos da vida dele, né? É, pois é, né? Vou no banheiro aqui, deixa eu fazer xixi. Não, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. O cara tem uma mão afiada que ele pode usar para cortar. Tipo a Excalibur do Shura, do Cavaleiro do Zodíaco. Ele faz dois podcasts que ele perde a oportunidade e ele lembrou dele. Parabéns, Paulo. Eu como prometido, eu vou criar um jargão sonoro toda vez que você falar uma coisa desse tipo. Gostou? Então, e a questão de ficar um pouco mais leve aí do que tava na época do Dave Thorpe, até, tem um lado, né? Por exemplo, tá mais leve, assim, tá mais discreto a crítica social, ainda tá lá, tem bastante do Alan Moore, mas a coisa tá expandindo, né? Tá ficando maluco tanto quanto a mansão tá ficando. Tá ficando dimensional a maluca. Daqui pra frente, a gente vai ver o quanto que vai crescer as birutices do Alan Moore aí. Continuando aqui, o pessoal começa a tratar Capitão Reino Unido como se fosse uma doida, né? Tipo, não, mas pode ser que o Jim Jaspers dessa realidade não vai ser igual aquele outro, né? Calma, você tá muito estressada. Venha tomar um chazinho aqui na mansão. Ela fica meio revoltada e sai com tudo, né? Ah, vamos embora daqui essa porra. O que não se esperava, nem o próprio Merlin esperava, era que o Fúria fosse finalmente achar a realidade em que o Capitão Britânia, fugitivo da 238, foi, que é justamente a terra natal dele, a 66, e fosse parar aqui. Curiosamente, eu acho muito esquisita a maneira que o Merlin joga xadrez com a filha dele, né? Os dois peladão numa banheira jogando xadrez. É mesmo. Tipo, família assim, moderna mesmo, né? O vanguardista, né? Que pois é. Libertinagens assim, eu não tô acostumado a isso. Mas enfim, o Merlin se assusta que no xadrez que ele tava jogando lá surgiu o Fúria, né? Aí fala, eita porra, que merda é essa aqui, né? Na mesma hora, uma das personagens do poder executivo, que é uma precog, né? Uma super precog, né? É, meio esquisita a mulher, parece um Nosferatu cabeludo. Ela começa a... Quando o Fúria chega na realidade 66, ela começa a ter uma doidice, né? Eita, aqui, eu não previ isso e tal, não sei o quê. E por fim, o Fúria encontra a Capitão RU da realidade que ele tinha destruído, da realidade dele, né? E aí, assim, arracha e você se foi aqui que você foi parar, miséria. E aí começa a quebrar pau desse mundo pra tentar sobreviver a esse Fúria, né? Ele é uma coisa completamente de fora a esse mundo, tá super adaptado. Se eu não me engano, ele é, um pouquinho antes começou a absorver várias coisas pra ficar um pouco maior, né? Que ele absorve seres orgânicos e inorgânicos também, né? É que originalmente ele não foi feito pra fazer travessias interdimensionais. Ele chegou totalmente zoado lá, praticamente morto. Aí ele foi lá no desespero pra sobreviver, ele foi absorvendo tudo que via pela frente. Bicicleta, ser humano, lixo. É, ele tava falando aqui. É, ou seja, é que ele tava totalmente quebrado nesse caso. É que ele é tipo um super adaptoide, só que ele precisa de tempo pra respirar. Não é tempo real, não é automático. E ele é um super adaptoide sustentável, né? Que ele vai reciclando as coisas. Exatamente. Então, mas o Merlin, ele encontra um desafio inesperado, né, contra o próprio jogo dele. Tanto que, assim, não queria que a Capitã Ryu fosse morta. Então, pra proteger ela do Fúria, ele, no jogo de xadrez, né, que isso acaba virando uma metalinguagem bem doida mesmo, né, ele agarra, assim, a Capitã Ryu e durante o ataque do Fúria na nossa realidade. E aí, meio que queima as mãos dele, né. E aí, a coisa começa a ficar preocupante. A própria Roma fala, pai, vamos parar com esse jogo. Aí ele, não, vamos continuar, né. Eu queria saber o que foi, se parasse esse jogo, o que ia fazer, né? Vamos parar esse jogo, não, pausa, licença, gente, vamos embora. Aí o Capitão Britânia pegava a toalha, o Furo pegava o lanchinho dele, né? Vamos parar por aqui, né? Enfim, pra gente não tinha como acabar esse jogo, né? Vamos fingir que essa metalinguagem é outra coisa. Eu entendi que parar do jogo era não ter mais a interferência dos dois. O negócio ia continuar rolando, mas agora sem a interferência da Home e do Merlin, né? Tipo assim, deixa ele se pegar, senão vai sobrar pra gente. É, né? Já começou meio cagado com o próprio Merlin, né? Enfim, nessa confusão aí, né? O Fúria também tava atrás do próprio Capitão Britânia em si, né? Foi direto pra mansão. Aí o cão de guerra que tentou se meter na história acaba com um braço a menos. É quando um dos legiões, né? Que o legião, na verdade, não é um homem múltiplo, como a gente conhece. Ele é um sapo gigante, né? Um sapo puro grande. Que ele capta outras versões dele de realidades próximas. Da mesma linha temporal, só que de tempos próximos. E aí um deles dançou, que seria alguém do futuro. Então não se sabe exatamente quando, em algum momento ele vai morrer, porque um deles morreu. Uma semana. O cara fala assim, uma semana, duas no máximo. Não é tanta, não é daqui a 70 anos, não. Nessas paradas aí, né, a briga tá ficando feia. Um dos caras que podia ainda lidar razoavelmente seguro com o Fúria é aquele cara que se veste tudo de preto, né? Um dos caras do poder executivo que tem um poder de ficar intangível, vamos colocar assim, né? E aí é um dos que o Fúria, como é um cara que se adapta, né, não conseguia realmente lidar com ele, ou demorou pra lidar com ele, né? Foi o tempo que o resto do pessoal começou a quebrar o cacete violentamente com o Fúria, mas claro, não deu muita coisa, né? Não empurrou ele no buraco, meio que enterrou ele profundamente, mas isso não quer dizer que era o fim dele, né? Aparentemente. Ao mesmo tempo, o Jim Jaspers dessa realidade tava começando a mostrar sinais de que ele começava a manipular a realidade também, né? Ele pegou um vinho branco e falou assim, não queria o vinho branco, queria um vinho tinto, né? Um Carmené Safra 1970. Não, mentira, essa parte é irritação. Inclusive tem uma cena legal, que essa do vinho aí, essa cena do vinho aí acontece no Clube do Inferno versão britânica, né? Não é no Clube do Inferno, não. Aparece o Sebastian Shaw lá? Não, mas não é não. Sebastian Shaw ele tinha dado lá aquele pronunciamento, né? Na televisão, né? E aí logo em seguida ele foi meio que na... Acho que o Sebastian Shaw só tava lá pra fazer propaganda, né? Passar o cartão. Passar o cartão, né? E aí é legal, né? Porque tem o Sebastian Shaw e tem o Henry Grinch, né? Dos Vingadores, né? É o Peter Henry Grinch. Era o Alan Moody gritando pra todo mundo. Gente, isso aqui é o mesmo universo Marvel dos Estados Unidos. Enfim, mais pra frente, agora ciente de que aquela realidade tava em realmente perigo, que a qualquer momento o Jim Jaspers ia criar mais um futuro distópico pra Inglaterra, o poder executivo fala assim, não, velho, a gente já tá todo arrebentado, a gente vai embora, chega. E sobra o Capitão Britânia com a Saturnine, que agora virou a BFF do Brian, né? De repente. A Psylocke e o namorado chato dela. Nessa cena aí, o Britânia foi muito babaca, cara. Porque a Capitã Ryu tava em choque. Se mijou de medo. A Saturnine teve bom senso, cara. A Saturnine teve bom senso e você não. Você tá muito na merda, cara. Porque ela foi lá, socorreu a menina, disse que a menina precisava se cuidar. E o cara... Ah, mas ela nem suou na batalha, todo mundo suou, porque ela é especial. Pô, merda, cara. Pô, eu achei esse momento, o cara tava muito babaca. E vale ressaltar o seguinte, bom, num futuro próximo, breve, né, no detalhar muito, aí acho que até fica curioso, porque daí teria que dar um grande salto temporal, isso não bateria com a cronologia da Marvel, mas coloca como se fosse a Britânia mais pra frente, já introduzindo essa história de caçar super seres. Curiosamente, cria uma, tipo, uma milícia que parece uns cavaleiros chifrudos, vikings do mal, né, sombrios assim, que como se, funciona como se fosse os, vamos lá, na versão X-Men seria aqueles farejadores, né, eles estão lá pra caçar os super seres, matar os super seres. E o Britânia, agora, né, ele surge como uma resistência, já que ele tá sobreavisado que aquele ali pode ser um grande perigo, né. E aí o pessoal começa a contar grandes histórias pra ele, né? Tipo, ele enfrentou dois daqueles chifrudos lá, não sei o nome dos caras, mas enfim. Besouros. É, besouros, né? E aí, não eram dois, eram cinco. Não eram cinco, eram centenas, né? Começa a aumentar, né? Ao mesmo tempo que aparecem outros super seres lá, que eles começam a ficar desconfiados, ou se esconderem, por aí vai, né? Surge um tal de um menino morcego. Não, cara, é a Mega. Ah, aquela é a Mega, né? É a Mega. É a Mega. Não, é Mega, tu era feia pra caralho, viu? Melhorou, hein? Tu fez uma plástica das porra. A plástica se chama Chris Claremont, né? Então. É. O pior que foi o Alan David. Foi porque foi mais ou menos assim. É, isso aí mais na frente, mas uma personagem lá que eu não lembro o nome, chega pra ela e diz que, na verdade, essa aparência dela é porque ela achava que ela tinha essa aparência. Ela podia ter a aparência que ela quisesse, já que ela é transmorfa. É. Aí ela olhou assim, então você é um super top model. Agora, um detalhinho, esses besouros aí, esse visual de cara com armadura escura, com chifre, é bem clipe de heavy metal dos anos 80, hein? É verdade, hein? É muito com as coisas do Iron Maiden. Bem antigona, aquelas que dá vergonha em fama. Mas também tem que ter em mente um detalhe. Vocês perceberam que esse foi o único momento que o Capitão Britânia venceu alguém na história toda? É, tudo bem que o cara aumentou, mas... Aumentou? Essa história mas, toda foi feita, cara. Como em todo RPG, o que basta é você ter um grande bardo falando suas histórias. É, isso é verdade. Então, na verdade, quem aumentou foi a Megan contando pra Sul, né? Ou ao contrário aqui, né? O diálogo é esse. Não, o cara fez isso. O cara é sensacional. O cara é um merda. Pois é, cara. A Megan, desde essa época, já era apaixonada por ele e não sabia. Só pode. Ela teve uma vislumbre, né? De que ele era o herói, né? Imagine se não fosse. Ah, que essa história aí já terminou da DRD. Já foi pra outra revista e começa nesse negócio aí. Tu não sabe o que tá acontecendo, só sabe que tem alguma coisa muito esquisita, porque a Inglaterra tá assim, na verdade, a Inglaterra da Margaret Thatcher, mas tem alguma coisa muito esquisita que tá o Capitão Britânia parecendo um herói. Aí você termina a história. Estranho, né? Ele parece ser um grande herói. Aí termina o capítulo, aí tu se toca que elas estão presas no campo de concentração e o mundo realmente tá zoado. E tá cheio de outdoor lá. Acredite, no fundo do seu coração você sabe que ele tem razão. Aí tem a cara do Mad Jean. Então, dá um pulo temporal que é estranho, que parece que é tipo um grande pulo, mas talvez não. Em que a pai começa a mostrar que o Jean Jaspers ganhou a eleição como primeiro-ministro na Inglaterra, estabeleceu essa lei, estabeleceu já os campos de concentração, você começa a ver os armazéns lá. É quase um Dias do Futuro Esquecido. Não sei temporalmente se... Aconteceu depois, né, de Dias do Futuro Esquecido. Então pegou um pouco... Ele até cita, eu acho, essa história do Claremont, não é? É, cita, eu acho. Ele cita em algum momento, né? Que era de que ano? Já de 80 e pouco aqui, já, né? É porque foi assim, a Strike junto lá com a Raposa, que era a... que tinha dominado lá... A Raposa tinha dominado a Strike, eles tinham caçado e matado todos os super-heróis. Aí com os super-heróis mortos, só sobraram os mutantes. Aí esse campo de concentração era pra matar os mutantes. E tem até uma referência a Blade Runner, porque pra eles saberem quem era o mutante e quem não era teste genético, era teste de pergunta e resposta, que nem aquele teste lá dos replicantes. E aí, como sobrou como resistência, né, na Inglaterra, o Capitão Britânia, os três Precog que sobreviveram da Strike, né, incluindo a Elizabeth, a Saturnine e a Capitão RU, que tava ainda traumatizada, né, ficava toda hora em choque. Afinal, aquele mundo, o mundo dela tava virando realidade de novo, né. Já a Raposa também tava se dando mal, né, ela tava começando a ser caçada. Ela foi até pedir ajuda ao Mad Jean e falar assim, pô, que é isso aí, vai me ajudar aqui. Só que aí ele já tava nessa fase que ele tava doidão, né, tava alterando realidade, transformou ela em Raposa. esposa Rosinha, pirou na batatinha. É porque nessa parte aí que é contado, que dos personagens contam que eles não têm mais noção de passagem do tempo, porque é como se tivesse sido há um dia, como pudesse ter sido há um ano. Eles não sabem quanto tempo tá acontecendo aquilo. É, parece um futuro assim, onde já tava tudo fodido, mas acaba não sendo, né? Porque não tem como, não teria como encaixar isso. Na verdade, tem como encaixar pelo fato de que o Mad Jean, ele tem poder de alterar a realidade. Então, é como se a Inglaterra tivesse ficado numa bolha temporal de anos e ter passado uma semana fora. É, teria que apelar pra isso, né? Na minha opinião, faz todo sentido e é muito mais plausível do que a gente imaginar que os Vingadores são tão babacas quanto eles são nessa história. É. Porque, sei lá, tipo, cara, a impressão que dá é que tá há mais de um ano que a zona aconteceu, o super-herói morto, a Inglaterra com o campo de concentração e a raposa, ah, meu Deus, a qualquer momento, quem sabe, talvez o Capitão América chama os Vingadores pra vir atacar aqui. Porra, cara, eu lendo isso aqui, eu vendo a Inglaterra indo pro buraco e os Vingadores de braços cruzados, cara, o Ciclope tinha razão, os Vingadores são um bando de lá vem, lá mas ele sempre tem razão. Mas é, cara, tipo, não é nos Estados Unidos, não nos interessa. Bom, o embate final é o seguinte, que o Capitão Britânia vai direto lá no parlamento, sei lá, onde tava o Mad Jean, pra confrontar ele. Mal esperava que ele tivesse alterando tanta realidade que ele se tornou como se fosse o universo inteiro, né? Parece ele gigantão, com parte do corpo dele meio assombreado como uma eternidade, né? Com alguns planetas ali. Remete a um pouco a fase do David Thor, que mostra que ele criava aquela outra gangue lá dele, mas agora a gente sabe que, na verdade, nenhum daqueles seres existia de verdade, né? A Rainha Louca, o Palhaço, as cartas de baralho, todos eles eram criações da mente doida do Jim Jaspers, né? E ele tentou também endoidar a cabeça do Britânia, né? Começou a jogar memórias perdidas do Britânia, tanto a família dele tá viva ainda, como se ele tivesse despertado de um coma, que a vida toda dele fosse uma grande mentira. Mostra parte do Jack Doll lá, como se ele não tivesse morrido. Enfim, vai jogando o Britânia de realidade em realidade até quase quebrar mentalmente ele, né? Quem estava parado, por incrível que pareça, é o surgimento do Fúria, né? Que era o Fúria da 238, vale ressaltar. Aí ele chega lá, encontra o Mad Jean dessa realidade, que já tava acabando com o Capitão Britânico, e fala assim, ah, você é meu criador. Mas ao mesmo tempo você não pode ser meu criador, porque você é o criador de outra realidade. Isso quer dizer que eu posso detonar você. E estoura o Jean, né? Brrr! Essa cena é perna longa total. Exatamente. É o cara tentando cumprimentar lá a Fúria, porque, eu sou o deus desse universo, quem é você aí? Aí a Fúria olha assim pra ele, lança um jato que só faz o que ele do cara. Aí vale ressaltar aqui pra você entender como é essa briga, tá, gente? É o Mad Jean, um alterador de realidade, praticamente ele se autodenomina o deus dessa terra, lutando contra uma criatura que foi criada por ele mesmo, de outra realidade, né? E que ela podia sobreviver a qualquer coisa. Ele criou ela assim, só não podia matar ele. Só que ela concluiu que o ele não era o ele da 616. E aí começa uma briga onde nada faz sentido, né? Porque os dois começam a brigar, já perdem a forma, né? Viram bolas com espinhos, com tentáculos, destrói um ao outro, pra lá, pra cá, se reestrutura. A maior confusão todinha. Nisso, tem cenas que é muito cômicas, tipo a Saturnina e a Capitão RU olhando atrás de uma pedrinha, que porra é essa, né? Eu é que não vou me meter nessa. Os outras entidades, o Merlin nessa já tava caído, né? Todo derrubado, desmaiado lá pro... Numa dessas, a Fúria, ela consegue matar o Mad Jean, né? Consegue destruir ele. Não, foi uma sacada da Fúria, né, cara? É. Fúria descobriu que é o seguinte, o cara altera a realidade. Então vamos pro lugar que ele não tem como alterar a realidade. É, que não existe mais tijolinho pra ele mexer, né? É, não há não espaço, né? Sei lá que... Começa a piorar cada vez mais. É, cara. A Fúria volta totalmente enfraquecida. Aí o Capitão Britânia vê que aquele momento pra atacar ela, começa a quebrar ela, arrebentar ela. Só que ele não termina o serviço, né? Que ele tava também meio fraco, tava meio arrebentado. É quando a Capitã Ryu, instigada pela Saturnine, reage pra dar o golpe final e detonar a Fúria, né? Mas tipo assim, ela tá tão doida, tá tão enfrenesia que ela começa a bater, destruir, dar porrada. Que a Saturnine fala, calma, ela já morreu faz uns 10 minutos. Não, foi o Brian. É, foi o Brian, né? A única coisa que ele fez. Ele esperou, não. Agora realmente morreu. Agora passou 10 minutos, morreu mesmo. Agora eu posso falar. Que a Fúria, ela não tinha poder pra enfrentar o cara. Ela só passou a ter poder porque ela absorveu lá aquele computador maluco do pai do Brian. Aí ela se adaptou com aquele poder lá. Aí por isso que ele fica falando direto que antigamente ela não tinha. Ela teria morrido aqui. O Alan até que ele fica um pouco saco cheio, porque em todas as partes ela teria morrido aqui. Ela teria morrido aqui. Ela teria morrido aqui. Aí no fim das contas ela consegue vencer lá o Mad Jim. Mas eu só não entendi, cara, porque se tu for olhar, o Merlin ele fica falando como se tudo tivesse sido desde a infância do Brian, tivesse sido tudo um plano dele. Ele ter pegado o amuleto, ele ter vindo aquelas aventuras lá medievais com o Cavaleiro Negro, ele ter passado na Terra 238, ele ter sido reconstruído. Tudo fosse um plano dele pra quando chegasse no momento ele estivesse preparado, treinado pra enfrentar o Mad Jim. Aí na hora vamos ver, o cara só leva porrada. Assim, os heróis são falhos às vezes, Paulo. Sei, mas que plano foi esse, cara? Eu não entendi. Não, a única coisa que na prática que o Capitão Britânia serviu, e até a Roman fala isso, que o Capitão Britânia, ele foi a isca pra Fúria chegar na Terra 66. Que se não fosse ele, ela não tinha chegado lá, porque ela só sai do universo 238 por causa que tava atrás dele, e chega no 66 porque tava caçando ele na cola dele. Tem um negócio lá que ele também fala que destruir o universo 66 não teria matado o Mad Jim, porque ele tava, a versão 66 era bem mais overpower que a versão 238. E aquele universo, aquela não existência lá que eles estavam, se eu não me engano, era o caminho lá que ela pegou pra chegar do 238 pro 66. Aí ela, eu lembrei desse caminho aqui que não existe realidade. Aí levou o cara pra lá. Só que toda vez que ela vai pra lá, ela volta toda quebrada. Aí essa foi a chance dos dois de derrotarem o cara. E aí aproveitar que ela tava enfraquecida pra detonar ela. É, o que eu não entendi até agora é o que é que o Merlin morreu. Ali, isso não sei se o Merlin tava lá, tipo, dando poder direto, disfarçado. Não, ele mostrava toda hora nos interlúdios ele concentrando o poder dele, tipo, numa bolinha, tipo, numa energia. Pra mim, tava fazendo com que o Britânia resistisse às porradas. Deve ter ajudado a RU também, porque ela salvou ela. É como se fosse assim, ele tinha montado uma coisa no tabuleiro, agora ele tava improvisando. Pra improvisar, ele tava gastando energia, tipo assim, da cabeça dele, que depois ele deu um tilt, deu uma convulsão mental nele e pipocou. Ele sofreu um AVC dimensional, né? É. Boa. Acho que o cara também, o Mad Jim também tava levando a realidade ao limite, né? Pra lutar com a Fúria, né? Ele fazia, tipo, aquela coisa, virou uma briga que não tinha nada a ver, cara, né? Porque realmente a briga começa como se fosse um desenho do Pernalonga, cara. O cara dispara, vira esqueleto, aí o outro volta, aí ele já vira, tipo, boxeador. Parece desenho da década de 40, né? Não, mas a ideia de ter alteradores de realidade é que não existe limite pra criatividade deles, né? Exatamente. Então eles perdem forma e começam a virar. Tem uma hora que é engraçado que o Alan Davis demonstrou que eram como se fossem duas células brigando, sabe? Um glóbulo branco incorporando uma bactéria assim, aí ele solta os tentáculos, se dá devorar, e o outro se solta, aí já vira outra coisa. Não, e de repente o cara vira uma quimera, aí o. Que porra é essa? É a droga fazendo efeito. Isso teve uma hora que era maluquice. Querendo ou não, alterador de realidade é porra louquice. Tem hora que vira porra louquice, né? E os caras estavam assim, os caras estavam no. Devia estar no alto da chapação, né, nessa época. O Moore falou assim: rapaz, ontem eu conheci uma coisa chamada chá de cogumelo. Chá de cogumelo. Aí dá a entender que apesar da morte do Mad Jim, aquelas entidades que ele criou sobreviveram, né? Ele criou, velho. Alterador de realidade. Cara, acho que é mago de 12º nível, já consegue criar e deixar mantido, cara. E aí então até um deles acerta o machado na Fúria, a Fúria ainda tá meio coisa. E aí vai o Britânia, né? Mas assim, quem realmente derrotou, e até achei legal, né? Foi aquela pessoa que tinha abandonado de vez, né? Lutar, né? Foi a volta por cima dela, né? Mas também a gente percebe que a Saturnine tinha um plano, né, por trás. Ela não tava só ajudando por altruísmo, né? Não porque ela ficou boazinha. Se desenvolve muito daqui pra frente, né? Isso é só o comecinho do que ela vai mostrar que ela é, né? E aí o que ela vai? Vai lá e pega um pouco das células do Jim Jasper, né? Isso, pra ameaçar futuramente o Mondragon, né? Mondragon, pra chegar, é o seguinte, você quer que eu solte um bicho desse aqui? Então me dá aquilo. Não, você quer que eu solte um bicho desse na sua realidade? É. Pior é a Roma. A Roma olha pra isso e... essa tatu é tão... É faceira. Não, ela é tão... Pior que nem fala cruel. É tipo... Ah, ela é tão engraçadinha. Vou ficar de olho nela. Mas é que tá, né? Agora vai ser um novo extramundo. Um extramundo comandado pela Roma, né? Que a gente vê que muda bastante coisa. Vai, Marco. Você vê que esse finale aí, você percebe como você tá lendo realmente um quadrinho feito por ingleses e não por americanos, né? Por exemplo, tem aquela cena lá que aparece onde o pessoal vê um punk lá na fila, né? E acha que ele é mutante só porque a cor do olho dele é meio diferente e tal, né? Aí a namorada do cara fica desesperada e fala assim, não, vamos prender meu namorado e tal. Aí ela rasga a roupa assim do Brian, tá o uniforme por baixo. Se fosse um quadrinho americano, eles iam pedir ajuda pro super-herói. Mas não, o que ela faz? ela pega e entrega o cara. Fala assim, ó, não, solta meu namorado, que vocês querem é ele, ó, não sei o quê. Sei lá. Eu sei lá se isso foi uma forma do Alan Moore falar assim, naquela época, entre os punks, há traidores do movimento. É isso aí. Oh, sei lá, né? Oh, de repente, quis dizer isso, porque que ele pôs aquele casal ali. Quer dizer que o Alan Moore, ele precedeu o João Gordo? Pois é, né? Como se o João Gordo não tivesse falado isso de todo mundo já também. Será que era uma... Eu não sei, não. Será que é uma referência a Sid Nance? Tá muito, né? Não tá por tá acaso aquele casalzinho ali. É, tá. É verdade. Foi um meio de proposital ali. E a outra coisa que você percebe a diferença de clima também, até chegou a hora o final da briga do Jaspers com a Fúria. Quando a Fúria voltou, teve aquele momento que um olhou pro outro ali e falou assim, cara, os caras vão apertar a mão agora e vão ficar amigos. Tipo, Fúria falou assim, não, eu compreendo que você é um defensor, eu vou ficar. Se fosse nos Estados Unidos, mas não. Deu aquele momento ali de trégua, aquele segundinho de trégua, e o capitão já partiu e depois a capitã R.U. finalizou ali de acabar com o coitado Fúria, fiquei até com dó do irmão, entendeu? Porque ele praticamente, cara, resolveu a parada e se lascou, né? Vou te ser sincero, um dos poucos vilões, desde a primeira vez que eu vi que eu tenho um cagaço, é o Fúria, velho. É, não, quando eu li essas histórias, fiquei com cagaço. Quando eu vi o Chris Claremont trouxe ele, depois até em histórias do X-Men, sim, né? Daquela volta que ele retornou, que fez uma equipe com o Míssil, com a Rachel, que acho que até o Alan Davis desenhava de novo, né? E aí trouxe ele de novo, também deu cagaço. Agora também em Vingadores Secretos ele aparece de novo, eu digo, cara, o bicho medonho, viu? Porque tu sabe que o Claremont, o cara é muito fã dessas histórias. Ele queria que na Casa de Mutantes, o adversário, não era pra ser adversário, era pra ser o editorial da Marvel que não deixou ele usar material britânico tão descaradamente. Seria interessante uma queda de mutantes com o Mad Jean, hein? Onde é que você viu isso, Paulo? O Bracarense falou no Mutação em Debate do Queda Mutantes. Ele comentou lá que ele pesquisou essa parte do editorial. E esse Fúria aí, as primeiras vezes que eu ouvi sem ler a história, só vi a imagem em propaganda, eu achava assim, pô, que negocinho esquisito, parece um boneco de piche com a lanterna na cabeça, né? Que porcaria deve ser. Como que dá pra imaginar o poderio desse bicho só pelo visual, né? E é legal essa apiração do Alan Moore aí do começo ao fim que você vê. Ele começa a coisa gradual, a batalha, né? Começa lutando na terra, depois fora o visual que eles vão se transformando também, vão se adaptando. Aí eles vão pra lua, daqui a pouco vão pra perto do sol, daqui a pouco vai pra coisa piradaça, tipo planícies de carne. O que seria planície de carne, né? Porque ele começa a extravasar a existência ali. Como eu falei, deu dó do vilão do Fúria no final, né? Achei até que ia reconciliar ele, mas acabaram detonando ele ali. Mataram o vilão, foi um massacre com o vilão ali. Destruíram o vilão, coisa que você não vê no quadrinho americano, difícil, né? Mesmo da época, né? Destroçando daquele jeito. Mesmo tendo a desculpa de que era um metade robô, mas você acaba vendo que não é tão bem assim. E, assim, o ápice do Alan Moore ali, mas capitaneado, claro, pelo Alan Davis, né? Pelo visual que o Alan Davis dá. A briga das realidades, cara, a briga entre os dois, ao redor dos planetas, dos mundos, cara, isso é um show. É uma das melhores coisas que eu já vi em termos de arte visual. E o Alan Davis, assim, no comecinho ele tava um pouco meio travado, mas você vê como ele se mantém Alan Davis desde esses primórdios, né? Sim, e aí, sim, quando tá nesse final aqui, você vê que a estrutura da arte dele, cara, não muda mesmo não, assim. Mas você vê que, assim, tá levemente, tá um pouco mais sombrio, assim, Se foi ele que fez a arte final, tá um pouco mais pesado. Não, do que não, é ele mesmo. Ele mesmo, né? Ele mesmo, então, acreditado, ele mesmo. Mas você vê que, pô, faz décadas que o cara tá trabalhando trabalhando, e naquela época, assim, tá um pouquinho diferente, porque tá um pouquinho mais sombrio em algumas partes só, a arte final. Mas você vê que o estilão dele é o mesmo em décadas, cara, não muda. Cara, mas essa parte tá um pouquinho mais sombria em algumas partes, tem que ter em mente que o cara tá trabalhando com o Alan Moore. O Alan Moore, ele é o cara que ele detalha cada quadro de cada página. É, a forma dele passar o roteiro. Ele passa, na verdade, ele não passa um roteiro, ele passa o storyboard, né, cara? Pois é, aí isso aí pode ter sido sugestão do próprio Alan Moore, essa parte não. Essa parte aqui toda tem que ser mais sombria, até porque, vamos ser sinceros, que esse texto final da história é sombrio pra caramba. A parte do Alan Moore termina na Mighty World of Marvel número 13, que aí sim a gente tem o funeral do Merlin. Ele é, digamos assim, homenageado por todos os capitães britânicos. Versões do Capitão Britânia de várias realidades. Acontece isso que o Paulo falou, né? Da Saturnine recupera o seu posto, né? Ela chantageia o Mondragon. A Roma fica sendo, na verdade, então, a grande governante, não, né? A arquitetora do extramundo agora. E manda de volta pra Terra 616 o Brian e a Capitã Ryu. É engraçado que até os dois enlaçam um romance, né? A Terra fica com dois, a princípio, dois capitães britânicos, né? Que seria o Brian e ela, né? Ela considera essa nova realidade a Terra dela. A Terra dela foi destruída, 238 nem existe mais. O órfão, né? Essas histórias aqui ainda continuam até a edição número 15. Depois, mais uma vez, o Capitão Britânia começa a ficar pulando pra lá e pra cá. Chega a ter uma revista própria, com 14 edições, né? Mais uma vez. Acho que o Alan Davis tá em boa parte delas. Ele ficou nas 14, cancelaram assim que ele foi disse que ia sair. Tem o Jaime Delano em 11 dessas edições. Não sei mais quem tá aqui. E nessas histórias aqui, entre outras tramas assim marcantes, a gente tem que a Strike mudou de nome pra RCX, né? Ela retorna reformulada. Enquanto o Brian tá meio que aposentado do papel de Capitão Britânia, quem assume é a Betsy, a irmã dele. Só que não é uma Capitã Britânia, vamos lá, convocada pelo extramundo. É uma Capitã Britânia convocada pelo governo mesmo, né? Pela própria RCX, né? Nessas ela se ferra. Porque é aí que acontece a história onde o mestre assassino ferra os olhos dela, né? Uma história marcante que mais pra frente vai ser utilizada e reutilizada pela cronologia dos X-Men, né? Bom, e aí o Brian volta a ser Capitão Britânia por esse tempo, a história descontinuada, como o Paulo bem falou aí, volta com Excalibur, né? E aí, bom, aí a gente pode dar uma pausa, porque aí é tema pra um outro podcast, né? Só queria ressaltar o seguinte, além de toda a importância que as histórias do Capitão Britânia tem pra cronologia do nosso site, né? Pro 616, vale ressaltar que a gente também criou esse podcast porque em outubro desse ano ele tá fazendo 40 aninhos, né? Tá novo, Brian, né? Em outubro de 1976 foi criado o personagem e a primeira revista. Eu tenho vontade de fazer mais futuramente um outro podcast dele, né? Porque eu vou devorar as histórias pré-Alan Moore. Já me encomendei uns encadernados aí, mas obviamente a gente tá com um cronograma bem cheio de podcasts aí daqui pra frente, né? A gente deixa por uns 50 anos, né? Quem sabe? Tô confiando que vai ter meio até lá, né? Não vai ter 238. É. Se bem que a verdade é que até lá já vai ser nominada Prime, né? Ah, não me zoa, não me zoa, Paulo. Passando agora para os últimos momentos aí, Felga, vai. Cara, é o seguinte, se você gosta de quadrinhos, se você gosta de Alan Moore, você gosta de Alan Davis, cara, isso é um item quase que obrigatório na sua coleção. Dois estão no começo da carreira, né? O Alan Moore tá no começo da carreira. Depois ele acabou não... Acho que até esse é um dos poucos trabalhos dele pra Marvel, né? Eu não lembro dos trabalhos de destaque dele. O que eu saiba é só Capitão Britânia mesmo. É, né? E agora é Aquaman. Graças a ele, nunca se esqueçam. E tiro no pé, hein? Mas enfim, ver ele na Marvel, né? Que acho que deve ter poucos mesmo, poucos trabalhos dele na Marvel. O que eu saiba é o único mesmo. Praticamente só. É. Então é uma oportunidade de ver, né? E assim, como falou, ele não tá escrevendo com rancor, né? Ele ainda não tinha pirado ainda tanto na batalha. O único rancor dele era com a Margaret Thatcher, mas todos os autores britânicos tinham rancor com a mulher, então não dá pra criticar ele só por causa disso. Não era rancor, era bom senso, convenhamos. Era bom. Então, enfim, vamos entrar nesse detalhe. Cara, a arte do Alan Davis, assim, ele também tava no início, cara, tava no começo, era, tipo, era quase que, tava quase que escrevendo de graça, mas já dava pra ver, cara, que ia ser um dos maiores desenhistas da Casa das Ideias. Paulo. Cara, normalmente eu não gosto de indicar histórias do Alan Moore, a menos que eu tenha lido e realmente sejam boas, porque Alan Moore hoje em dia é identificador de poser, você sabe que a pessoa é poser quando ela fica falando: ah, mas se o Alan Moore escrevesse Homem de Ferro, as histórias seriam boas. Eu já escutei... Provavelmente a pessoa devia saber que ele não escreveria Homem de Ferro. Cínica, então, né? Pra escrever uma entre mental, todos, cara, ele não escreveria o Homem de Ferro. Exatamente. Pois é, aí eu não gosto de indicar muito por causa disso, mas tenho que admitir, cara, essas histórias são muito, muito, muito, muito, muito boas. Cara, vale muito a pena, e como a gente tava aqui dizendo e reforçando, cara, é uma aula de narrativa, inclusive, de você conseguir contar muito em pouco espaço. Porque, ainda por mais que o cara tivesse, sei lá, espaço pra 5, 6 páginas por capítulo, eles davam o luxo de, às vezes, fazer splash page de 2 páginas. E ainda assim, você via que a narrativa não enrolava, ela era direta ao ponto, é muito bom de se ler, cara, é muito bom, é uma aula. E isso que a gente tá vendo os caras aí no início de carreira, é, e ainda assim é muito bom, vale muito a pena, procurem, cara, esse cadernado tá baratinho ainda, você acha em qualquer revistaria, você ainda acha ele, mas pega o da Panini, que é mais completo que o da Salvati. Eu só senti falta da Panini desse material extra de entrevistas, de sketches, que curiosamente o antigo da Pandora tem, né? Vai, Max. Ó, lembrando que os ingleses aprenderam a fazer quadrinhos à moda americana melhor que os americanos, né? Porque os roteiros da Era de Ouro, e isso eu sei porque ultimamente lá no blog eu tô falando da Era de Ouro, apesar de ser da DC, mas como eu já falei da Marvel também, isso acontecia na Era de Ouro da Marvel, quando fazia Capitão América, e na própria Era de Prata, no comecinho da Marvel, eram no máximo 13 páginas. Meu, acontecia em 13 páginas, acontecia trocentas reviravoltas. Se você lê o texto corrido da história, até a forma como eu escrevo o artigo, você fala assim: não, isso aqui deve ter umas 50 páginas. Não, os caras davam um jeito, não perdiam o timing, te dava muita informação em pouco espaço. Isso que eles faziam nas histórias do Capitão Britânia. Com apenas 5 a 8 páginas, os caras passavam. Tudo bem que tinha bem mais texto, mas mesmo tendo mais texto, os caras conseguiam contar uma história inteira. Era um ritmo meio doido, porque a revista fazia semanal, é claro que eles deviam fechar um bloquinho e dividir em páginas, mas até para dividir em blocos era complicado. Então, como o Paulo falou, é uma aula de narrativa realmente. O Alan Davis, assim, o Alan Moore fez um trabalho excepcional, mas sem dúvida alguma o Alan Davis, assim, ele deu a tônica pra toda essa fase aí, assim, visualmente, ele matou a pau. Eu não sei se o Alan Moore escrevia do jeito que ele escreve roteiro sempre, que era tipo um storyboard, ele escrevia muito detalhado, mas você vê até no trabalho de hoje em dia do Alan Davis que já tinha bastante coisa que ele inseriu ali. Esse visual maluco dos personagens, até a questão da próprio nome dos personagens mesmo, você vê que tá sempre em alguma obra dele, independente do roteirista que ele tá trabalhando. Ou seja, tem bastante coisa do Alan Davis nesse período aí, e ele definiu bastante esse negócio de multiverso da Marvel. Bom, eu sou suspeito pra falar, né? Eu não teria criado o universo Marvel 616 10 anos atrás, quando era comunidade, né? Se eu não adorasse essas histórias, né? Quando eu li a primeira vez, tenho que dizer, né? Hoje em dia a gente venera muito mais os artistas e as obras dos artistas pelo nome do cara, às vezes, do que pelo conteúdo. Mas quando eu comecei a ler quadrinhos, acho que a maioria de vocês aqui também é a mesma coisa, lia pela história, pelo personagem, enfim, né? Depois você olhava o crédito do cara, quem era o desenhista, olhava às vezes até mais quem era o desenhista do que o roteirista. E pelo menos eu senti um impacto muito grande nessa história na primeira vez que eu li. Caramba, olha a diferença do que você tá lendo esse material agora. E olha que ela foi republicada aqui no Brasil bem depois do que seria ela na ordem certa da cronologia, né? Eu não me lembro que se abriu, chegou a publicar ela. Acho que não, né, Paulo? Não. Então, bem depois, né? E aí eu falei assim: caramba, que material bom, né? Que diferencial. E aí eu sempre olho aqui no cantinho dos créditos qual é o ano que foi publicado, assim, cara, e é bem mais antigo, e comparado ao que eu tô lendo agora nos anos, final dos anos 90, né, que foi quando eu li a primeira vez, assim, que diferença, né? E isso, bom, enfim, marcou, foi uma época que também tava tendo os exilados rolando os X-Men, o número 616 tava em voga mais uma vez, existe sempre uma divergência no próprio editorial da Marvel, né, tem uns que gostam de usar essa designação, tem outros que não gostam, enfim, mas... em memória dessa história que me marcou, mais do que Alan Moore, mais do que Alan Davis, eu digo assim, que foi a primeira coisa que me veio em mente pra batizar o site, né, criar um diferencial. E eu acho que, digamos assim, ela faz jus, né, ela é, como vocês me falaram aí, ela é modelo pra muita gente que veio depois, né. Acho que muitos roteiristas se inspiraram nesse tipo de história, no tipo de fazer história, de revolucionar, de criar um contexto político, criar um contexto social também, pra inserir junto com os quadrinhos. E, querendo ou não, o pioneiro disso foi o Sr. Moore, né? Por mais que ele, hoje em dia, seja revoltado com suas próprias criações, né? Bom, então é isso. Chegamos ao número 100. Até o próximo número da também, o 6, e até fevereiro. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.